Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo Luco, vem aqui. Vem aqui escutar o Chorume. Frieza, você matou o Chorume. Eu não quero ouvir essa bosta. Vem aqui que o titio vai ensinar o que é ensino. Que lixo. O Chorume. Chorume. Chorume. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. O Atlântico tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora agora. É free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Pois desse modo está pra lugar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. Se você está ouvindo esse podcast em algum aplicativo pago, saiba que você pode ouvir gratuitamente no nosso site. Esse é um podcast que não fala absolutamente sobre nada e sai aos domingos, mas às quintas-feiras temos a nossa leitura de e-mails totalmente especial, totalmente excelente. Aqui do meu lado direito, ele que está escrevendo uma história infantil, Wesley e o Pau do Feijão, Wesley... Wesley Zop. Me lembre de nunca mais contar um segredo pro Douglas, porque não saiu ainda, né? Quando sair, você podia anunciar. Agora, existem pessoas que estão aí pra plagiar. Mas dá uma sinopse pra ajudar os plagiadores. O cara... Tá uma família muito pobre, daí tem uma vaca só, a mãe fala pro filho, vai vender essa vaca na cidade, ele pega e troca por 3 comprimidos de Viagra. Na missa do Padre Feijão. Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Não quero contar o final aqui. O final, mas eu acho que ele escala nesse feijão, hein? Não fale. Do meu lado esquerdo, o nosso substituto maior, o nosso Chris Rock do interior, só que não tão negro e não tão engraçado, Anderson Negão. Fala, negrado! Não, essa foi engraçada. Sempre é, né? Essa foi. A nossa grande amiga do ensino médio, a terapeuta ocupacional mais famosa e mais bem-sucedida de São Sebastião, Viviane Ceci. Olá. Anderson Negão, como você se sente tendo estudado com uma pessoa que hoje é bem-sucedida? Mora na praia, trabalha com o que gosta e você é um merda. Como se sente? De 7 em 30 linhas. Eu acho que eu me sinto como todo brasileiro se sente. No fundo, tem um que se deu bem e todo mundo se fudeu. É isso. Uma bela dissertação. Gostei. E eu gosteando aqui esse Breganite de podcast, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera que aprendeu a medir temperatura de idosos colocando a ponta do pênis no lábio superior, Wesley Zob. Ah, mas peraí, a ponta do pênis do idoso no seu lábio? Não, quem dera ser do meu pênis. Né? Não, não sei. Do meu pênis no meu próprio lábio, quem dera. Não, mas no seu pênis no lábio não, dele. O pênis do idoso. No seu lábio superior. No meu lábio eu consigo medir a temperatura dele. Você tá com febre, você tá com tesão. Normalmente sempre tá quente, eu sempre acho que é febre. E dá remédio de febre. Tô aprendendo aí. Ah, mas também tá o começando. O idoso fica falando, ai, tá quente aqui, ai, tá quente aqui. Daí você tá experimentando ali. Pra mim é sempre febre, por enquanto. Às vezes também dei azar. Mas também... Três meses testando aí, às vezes só peguei febre. Ou eles deram azar, né? Muita gripe aí, outono chegou. É muito bem, não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o podcast que fala de cu e pinto. Eu ia falar, é tipo como a gente falasse de cu e pinto, mas acho que é isso mesmo. Né? Acho que não tem segredo. De vez em quando travesti, tem cu e pinto. Então, você é burro, hein, cara? Ué, tem de cu e pinto e às vezes de travesti. Quer falar aí, né? É que ele é a Vivita, que ele quer se mostrar. Ah, eu não sei. Eu sou intelectual. Eu não acho que o travesti seja só cu e pinto. Ele também tem uma cabeça, tem é um ser pensante. Né? Tá certo. Tem uma alma. Ele tem alma. Tem alma e tem tetas também. É isso, né? Posso aproveitar pra pedir desculpa? Claro, pode, claro. Por favor. Então, primeiro, queria pedir desculpa pra todo mundo da comunidade LGBT, TTT, né? Porque isso aqui é uma obra ficcional, não é mesmo? Então tá bom. O que é uma obra ficcional? Isso aqui, tudo não, que a gente ele vai é bem dizer. Burro, não é ficcional, não. Não, não. O que vocês estão falando? Pera aí. Ele não tá atuando a ser burro, não. Não é atuação. Ele é burro mesmo. Isso eu sou mesmo. Se tem alguém que é burro, sou eu. Exato. Burro do bem. Burro do bem. Ah, muito obrigado. Burro que pagaria suas contas se não gastasse tudo em LOLzinho. Não, em avatarzinho de LOL. Exato. Eu chamo de prioridades. Você chama de prioridades, é verdade. Muito bem, antes de mais nada, antes de começar esse excelentíssimo podcast, vamos para nossos recadinhos. Muito bem. Aproveitando que os nossos convidados foram fazer uma orgia no banheiro. Sim, sim. Então, tá virando costume isso aí, hein? Exato. O negão não perdoa ninguém. A gente não devia ter colocado aquela placa lá de zoeira, local de orgias. O pessoal leva a sério. Pelo menos agora estão usando o banheiro, né? Que a gente tinha feito essa obra aí à toa, ninguém usava. Todo mundo cagava só aqui no microfone. Mas vamos aproveitar que eles estão lá e vamos dar uns recadinhos aqui. Muito o bem. O primeiro deles é que dia 9 de junho de 2018, Wesley Zop, eu e você, você e eu. E ninguém mais. Não. Vai ter mais gente, sim, Wesley Zop. Ah, sim, é verdade. Porque eu estou falando do evento lá em Curitiba, ouvindo capivaras, Wesley Zop. Apesar da gente não ser capivara, as Exato. Pessoas vão lá para nos ouvir. Mas a gente ouve também. É um evento que ocorre em Curitiba, Paraná. Um evento que reúne podcasters e ouvintes da mídia podcast. Curiosos pra aí fazer uma grande aí orgia podcastal, Wesley Zop. A minha dúvida é que todo mundo quer saber, as pessoas me param na rua pra perguntar qual o valor do ingresso. O valor do ingresso é zero, Wesley Zop. R$0! Mas você tem que se inscrever, porque se inscrevendo você vai ganhar uma pastinha. De dente? Tomara que você tá precisando. Mas também vai ter direito a coffee break que vão oferecer. Porra! Eu vou até me inscrever. Então, dia 9 de junho, estaremos lá em Curitiba. A gente estará nas mesas de debate falando sobre como o podcast pode mudar a nossa vida, como o podcast pode influenciar a nossa vida e como nós, como produtores de conteúdo, podemos influenciar através do podcast. Então sim, debateremos sobre isso, sobre liberdade da mídia. Vai ser um monte de assuntos legais pra mídia. E o Wesley Zop lá fazendo as suas piadinhas. É. Porque disso ele entende, é, né? Das suas radionovelinhas. Vou até explicar o que é uma radionovela. Tá? Já tá ensaiando. Já, tô ensaiando uma cena do Rei do Gado. Explicar pra eles como ficaria. Aquela lá que ele gira no cavalo dourado, espero. É, pode ser, mas na radionovela é difícil, cara. Você bater cocos ali pra fazer o cocos do dourados. Cavalo. Cocos dourados. Muito bem, então, o pessoal que é do sul de Curitiba, que estará lá dia 9 de junho, peço que vá prestigiar o evento. Também peço. É, ele vai acontecer na PUC, Paraná, de Curitiba, no auditório Blaise Pascal, que é o auditório da biblioteca, e o evento vai das 14h até as 18h, se eu não me engano. Muito e bem. Após isso, terá um encontro de bebedeira, orgias e travestis num bar chamado Bola 7, Wesley Zop. Bola 7? Exato, um bar chamado Bola 7, onde tem muito... tem jukebox, Wesley Zop. Porra, agora tem vamos... gaúchos de boira. Tem bilhar, pelo jeito, tem bilhar, né? Putaria generalizada. Oh, tão ruim é que eu sou o rei do bilhar. Muito é que é foda. Então, peço que vá prestigiar o evento. Por muito enquanto, bem, não há nenhuma mudança aí. Estamos num momento de greve, né? Greve de capivaras. Mas, por enquanto, o evento está marcado. Se tiver algum remarque, fique atento lá no site do evento. ouvindocapivaras.com. Exato. E por lá você faz sua inscrição também. Outro recadinho que não podemos deixar de dizer. Sim. É a maneira que esse podcast funciona, que ele mantém o seu alto nível técnico, científico e informacional, Wesley Zop. Muito bem. Ele se mantém através de equipamentos? Não, equipamento? Ele se mantém através de equipamentos? Claro que não. Ele equipamento já tem. Ele se mantém através de capital humano? Não, ele nem sei o que significa ele isso. Ele se mantém através de saborosas travestis que ficam fundo na nossa bundinha falando no nosso ouvido, tá gostoso, safado. E você não consegue responder que você tá gemendo de tesão? Exato. Na hora você não consegue. Seus dentes travam no outro igual uma mordida de Rottweiler. Então é exatamente assim. E após isso, nesse frio, tomamos um caldo quente também. Não, sorvete quente. De linguiça. Perdão. Não de linguiça. Perdão, Brazilian Cream. Hot Brazilian Cream, é isso? Não, não existe. Então, Wesley Zop, a gente consegue consumir esses belos caldos, tanto de travesti como de sorvete quente, sim, através dos nossos contribuintes que doam lá o seu dinheirinho suado no Padrim, através do link chorume.com.br/padrim ou então do link chorume.com.br/esmola. E das pessoas que compram os nossos produtos. Exatamente, os nossos produtos, aí nossas camisetas 100% algodão e as nossas canectas 100% de vidro. 99% vidro. Muito bem. Qual? 1% o quê? 1% gordura periana. Ah, então vou comprar outro. A sua já desgastou, você fica lambendo a caneca. Então, você pode comprar nossos produtos lá em chorume.com.br/lojinha. Em breve, modelitos de camisetas novas. Só estamos esperando o Wesley Zop tomar vergonha na cara dele e fazer os desenhos novos. Obrigado pela indireta. Agora eu acho que eu peguei. Vou, parei. Muito bem. Então, aí, essa semana temos que agradecer nossos contribuintes, Wesley Zop. E como você escolheu para agradecer nossos contribuintes essa semana? Fui criticado aqui nos outros elogios? Já foi criticado aqui. Que eu não tô pensando sozinho mais, só tô pensando de ajuda e tal. Mas isso é senilidade. Tudo bem, pode ser também. Você começou quando você não conseguiu ir no banheiro sozinho mais, agora não verdade, consegue né? Tomar banho sozinho mais. É. Não consegue ter uma ereção sozinho mais. Faz tempo. Tem razão, é. E agora aí não consegue pensar mais. Estão dizendo. Pra calar a sua boca. Não, não sou. Não é você, porque eu escutei da sua voz você falar isso agora. Sim, é verdade. Então foi você que falou. Estão dizendo. Também estão dizendo. Exato. Você também. Você tem críticos aí, ferreiros. Exato. Na podosfera, você sabe. Eu sei. Mas essa semana, para calar a boca de calhordas aí... Jagunços. Jagunços. Estetoscópios. Sim. Pirâmide. Exato. Saiba que... Não pensei sozinho essa vez, mas... Mas estamos aí mediante uma situação difícil no Brasil, Wesley. A caminhonagem, tem todo um lance. Não, eu estava falando aí do seu blog ter diminuído de acessos. Ah, é verdade. Agora caiu 3 acessos. Então, aí o Brasil parou, né, Wesley? Claro, né? O pessoal fica preocupado com a caminhonagem e para de acessar meu blog. Então. Daí, não tive ideias, tive que fazer uma reunião com o Rodrigo Hilber, não sei se você estava sabendo. Não, não estava. Desculpa, eu fui um dos que deixou de acessar seu blog aí. Um dos 3, então foi você. Obrigado, então. Eu, Rodrigo Hilber e o do César Minotti Fabiano. Peraí, um do César Menotti Fabiano, é que você não sabe qual que foi, se então, foi o César Menotti ou Fabiano. Eu chamo eles de César Menotti Fabiano. Os dois você chama assim? Eu chamo os dois assim, que assim não erro. Ou toda a equipe técnica deles, ou César Menotti Fabiano. Daí, você não chama alguém pelo nome da empresa? Igual eles, ou César Menotti Fabiano. Ah, tá. Nos reunimos, César Menotti e Fabiano, sempre muito detalhista com os elogios, o Rodrigo ali, mas... tentando inventar, tentando fabricar elogios. É, tentando inovar. É coisa dele, né? É coisa deles. É gato, ele pode. Nem sempre consegue também, né? Não é perfeito. Não é perfeito. A gente discutindo ali, falando assim, por que que a gente não elogia mais as pessoas com nomes de material escolar? Ah, isso foi uma moda, Wesley Zop, até os anos 2000. Onde as famílias tinham que comprar o material escolar, Wesley Zop. Sim. Hoje... Você não tem mais? Só pra entender. Tá tudo dado, Wesley Zop. Ah, eles dão? Acha na rua material escolar. Pessoal, governo da material escolar. Agora não, tem pendrive no material escolar. Exato. Sabia agora você não tem que comprar aquele livro de biologia grossão que durava os 3 anos do ensino médio e depois você vendia pro cara que tava entrando no ensino médio. Não dá mais. Não existe mais isso, Wesley Zop. Acabou a máfia da escola. Acabou-se o bril do material escolar. Exato. E daí as pessoas param de elogiar. Param de elogiar porque nem sabem que existe. Sim. Porque nem nunca viu um lápis na vida. Não sabe nem escrever. Já vi um lápis, mas era de chocolate. É. Daí dá pra escrever. Vê um lápis de madeira, já quer comer. Quer comer, pega o apelido de cupim. Exato. Tem razão. Cupincha. Cupincha. Vira cu de pinça. Até triste pra pessoa. Exato. Então, elogiando com nomes de material escolar, como você elogia o careca mais gato, o careca que é o nosso patrocinador do evento de julho do Chorume ao Vivo com o Ultra Geek em São Paulo, ele, o curirim da nação brasileira, ele, chamado de cu amigo pelos amigos. Sim. Que era curiri amigo, cura amigo, né? Cu amigo. Cu amigo, sim. Tiago Moretti, como você elogia ele, Wesley Zop? É um mochila. Mochila, porque você leva ele nas costas a semana inteira, Wesley Exato. Zop. Sem cansar. Exato. Você põe ele nas suas costas pra você não cansar, né, Wesley Zop? Exato. E vai fundo. Ele, fala, não, com ele não tem preguiça. Que mochila pesada, mas você põe nas costas mesmo assim. Põe e porque vai, o prazer é maior. E vai batendo na sua bundinha aquela mochila. Vai arregaçando. Rasgando, você não sabe mais o que é o Wesley, o que é a mochila ali, bicho. Eu gostaria só de dar uma ênfase aqui. Nunca mais fale de alguma parte do meu corpo no diminutivo. Fica muito, como que eu vou falar? Fica muito bicha. Mas não sei que se parte eu... que eu falei do diminutivo? Bem na minha bundinha, você falou. Da outra vez você falou, pega e passa o pau nos meus peitinhos. Porra, não fala na merda do diminutivo. E vai meter no fundo nesse cozinho. O cozinho acho que até dá certo, mas o resto... E aí, é o mochilinha de Wesley, né? Outro apelido que ele tem. E aceita coisa dentro também. Não, entra de tudo. Cabe. Garrafa de água, cabe. Nossa, pô. Cabe. E como você elogia o nosso querido batalhador Gustavo Batalha? Ele é um lancheira. Ele você vai na mãozada, né, Wesley Zop? Pega a sua mãozinha e toca uma punheta. Na minha mãozinha, não. A noite inteira. Você na sua mãozinha com a punhetinha ali. Vai, vai, vai, vai. Você fala, nossa, o que tem na lancheira hoje? Banana? Aí hoje é cenoura. Hoje é graviola. Hoje é torta de creme, milambusa. Entendi, entendi por quê. Eu achei que não tinha entendido. E que como bom. Você elogia o nosso cara da classe mais alta, o Caio Patrício de Almeida. Uma tesoura sem ponta. Aquela de Cabo Preto? De não, Cabo Colorido, né? Ah, então, bichinha. É isso que você quis dizer. Não era bem isso. Uma tesoura que fala que corta, mas não corta nada. Não, não tem ponta. Não tem ponta pra furar, não fura nada. Não. Mas você consegue pelo menos colocar dois dedos ali, né? Ah, entra fácil. É até três, viu? Dependendo. Tem algumas que dava por três. E como você elogia ela, Bianca Berdugo, Wesley Zop. Que vem aqui no próximo episódio aí. Vai tá aí? Vai tá aí. Ou nos próximos aí, não sei. Ah, vai tá por aí, Wesley tá Zop. Aí. Então ela, vou elogiar de uma... Porque vai que ela vem e me bate. Exato. Então tem que elogiar uma coisa legal. Exato. Então ela é um... Caderno de 20 matérias. Caderno de 20 matérias. Sim, porque tá pesada. Não, pera. Não, não, não. Não, não. Não, não, é desconfortável. Ganso. Não, ganso, não era bem isso. É útil ali. Ah, cabe todas as matérias. Ah, ela tem muito conhecimento. Ah, né? Tá, entendi. Não é isso? Não é. Que ninguém quer, não é isso? Não, não era bem isso, mas... Ah. Muito bem, como você elogia ele, Leonardo Amaral. Ele é aquela borracha que engana, que fala que apaga a caneta. Ah, sabe aquela lá? É verdade. Que porque, só rasga a folha. Porque ele fala mesmo. Eu mandei um nude pra ele e falou, essa canetona aí eu apago na boca. Ah, então. Essa daí eu faço subir. É, ele... E aí? Ele tem nessas cantadas e mesmo, aí, né? Pô, até agora eu não vi nada. Wesley, só, não apaga, agora, né? Então não apaga. Até agora tá aceso, não tem nada apagado. E temos ele, Fábio Nunes Guimarães, o Bugalu. Bugalu? Nome de bicho papão? O que, que é isso aí? Acho que era o nome de palhaço. Ah, também. Um Bugalu. Um Bugalu fica bom. Fábio Nunes Guimarães, que é uma bela lapiseira 07. Wesley, 07. Pra aqueles garotões assim que não tem tanta... A destreza, que não consegue a finese de usar uma 05 que quebrava a pontinha, ele já tem uma pontona grossa, você pode bater na mesa, você pode chegar boa. Dando cotovelada na cabeça. Mas é aquela que tem aquele antiaderente para os dedos ou é o dedo desliza fácil nela? Né? Como que é? É, tem um pouco de antiaderente ali tá. Para os dedos, que as pregas ainda estão... Tem algumas pregas tem ainda. Tem algumas pregas ainda, não, afinal é um bugalu. É. O famoso prega de aço também. Caramba. E como você elogia ele, que precisa de mais elogios do que os outros, Wesley Zop, porque a mãe já o castigou. Inclusive, até falar de material escolar remete aos bullies que provavelmente ele sofria na escola. Por causa do nome. Por causa claro. Do nome, porque o nome é Gleibson. Mas não, para aí, é não, Gregório. É Gregório, é. Exato. O pessoal não ficou com preguiça, não. Não. Então ele, eu vou dar um nome mais prático. Prático. Sim. Uma pasta. Uma pasta. De papelão. Não é de plástico, não. Clássico nos anos 90 ali, Zop. Aquela com elastiquinhos nas pontas. Isso, isso. Aquela que você escrevia seu nominho. Muito bem. Muito bem. E com você mete coisa dentro até estufar, até arregaçar, até roubar, até rasgar aquele anos, Wesley Zop. Muito bem, entendi. Entendeu então, entendeu por quê? E como você elogia ele, nosso mestre Vandriano Vargas, um escalador de seleção profissional, Wesley Zop. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Caixa de lápis de cor de 6 cores. Nossa, ou seja, quase um inútil. Pera, não, eu ia falar, tem um essencial ali. Não era... Não serve pra muita coisa. Não, não, pera, não. Faz ainda você sofrer bullying quando você tá com aquele negócio, porque todo mundo no mínimo tem uma de 12 cores. Você é de 6, né? Então, com né? branco e preto incluído ainda, é, né? não, ninguém usa. Não é uma boa companhia, entendi, entendi. Não, não, não, acho que não era bem e isso. E temos ele, Maximiliano Guzenski, que ele é uma régua de 30 centímetros, mas da grossona. Ah, daquela que vira espada. Daquela que vira espada, aquela que dura, sua mãe compra pra durar os 10 anos de escola. Aquela que você pode dar nas costas da pessoa, quebra a costela, mas não quebra a régua. Aquela que você comprava financiado na papelaria. Ah, mas você fala isso porque ele tem aquela benga dura. De 30 centímetros. De 30 centímetros. E que só aceita financiado também. É verdade. Vai de 10 em 10 centímetros, é mais fácil. E como você elogia ele, Otávio Francisco Rupi, Wesley Zop? Ele, eu vou chamar ela daquelas canetas quatro cores. Canetas quatro cores, grossão. Um trauma na sua vida, sim. Sim, mas grossona ali, com a benga dele na sua boquinha, né? Boquinha, não. Você fala minha grosso, boca, na minha que, boca. Parece que tem quatro rolas na minha boquinha. Na minha boquinha. Na minha mouth. Parece que tem quatro, não. É só o Otávio, aqui. Ai, quatro. Benguinhas, então, de forma uma rolona. Exato. E vamos elogiar Pedro Roosevelt, ele é um belo compasso, Wesley Zop. Compasso, essencial na geometria. Exato, e quando você quer uma rodinha, é ele que você tem que recorrer, né, Wesley Zop? Às vezes você quer uma rodinha. Você quer uma roda? É sábado à noite, você fala, eu quero... Hoje eu quero comer um boga. Hoje eu quero um boga redondo, mas, perfeito. Exato, um redondo perfeito. E aí... Dá pra fazer triângulos também. É, não, dá pra fazer o que você quiser. É Pedro que você tem que chamar. Exato. Rapaz. O compasso. Pega no compasso. E como você elogia a nossa querida... Ela que não se preocupa com bobagem alguma, Carol Reis. Ela é a régua de 30 centímetros molegata. Não. Parece que você não gostava da molegata. Eu não gostava porque o pessoal ficava batendo no outro com a molegata. Como se fosse uma chibata. Exato, e eu sou contra a violência. É, ou é porque você não tinha a régua molegata? Eu não tinha também porque o meu pai achava coisa de viadinho. É possível. Porque realmente era. Hoje eu vejo, eu tenho um olhar mais clínico. Graças ao seu pai. Exato. Deve isso a ele. Um olhar, como eu vou dizer assim, mais humano, mais libertário. E hoje eu vejo que quem usa molegato é um viado do caralho. Ah, sim, sim. É. Mas por que você elogiou ela assim, Wesley Sopres? Deixe meus traumas de lado. Porque ela tem uma malemolência e parece que ela vai se quebrar e não quebra. Ô, rapaz. Falo isso na hora que dança lambada, né? Obviamente. Ah, sim. Achei que você tava falando daquele vídeo que a gente viu ela em cima de um negão aí. Que a gente vai se quebrar. Mas não quebrou. Mas não é disso que você tá falando. Não era da lambada, mas bem lembrado. Não da lambreta, você tava falando. Da lambreta preta, né? Da lampreta, não era da lampreta, não. O Alan Preto. E temos ele aqui, Eloy. O cara, Eloy é um cara que... Ele é um Eloy. Ele é um Eloy. Ele fez Senai, provavelmente. Provavelmente. Que tem uma cara de peão de fábrica do caralho. É do interior, então a perspectiva do cara era se formar no Senai e trabalhar no supermercado. Então já sei o elogio pra ele. Eu ia elogiar ele. Não, já sei. Não, eu vou elogiar. Não, acho que não. Acho melhor nem elogiar, então. Porque eu não quero brigar com você. Então, se foda, Eloy, vai tomar no seu cu. Exatamente. Quer me acabar com a nossa amizade aqui, irmão? Filha da puta! Arrombado do cara. Vai pegar outro, cara. Vai chupar bem, cara. Sexo médico, desgraçado. Vai procurar o Alan Preto, arrombado. E como você elogia, então, Lucas Sobreira? Lucas Sobreira? Lucas Sobreira. Lucas Sobreira? Sobreira! É o Luquinha! É o Lulu! É o Luquinha Sobreira! O Sobreira! Opa! Ai! Faz sombra no inteira! Também com aquela bunda, só pode fazer sombra numa inteira mesmo. Exato. Faz sombra numa rola inteira, rapaz. Próximo esmoleiro aqui. Braulio Rocha, ele é o paquímetro. Paquímetro, claro. Paquímetro, poucas pessoas tinham, talvez, o material mais raro. Eu não, nunca tive na, como material escolar o paquímetro. Nunca teve não. Como material escolar? Sorte não. Sua. É, porque concordo. Era caro e ineficiente. É, não, pra escola não sei nem o porque eu usaria. É só para aulas de desenho artístico técnico, né? Que o pessoal cobrava da gente. Sim. Onde você tinha que ter precisão na milimetragem. Sim. Na micromilimetragem. Micromilimetragem. Na nanomilimetragem. Nanomicromilimetragem. Do seu desenho. Por que eu tô falando isso? Porque é o pintinho dele. Ai, só lembra. Dá pra medir com o paquinho. Daí o pai coloca o nome de Brawley pra parecer que vai ter um Brawlyão. Vai ter uma benga, né? Mas... É mesmo? Brawlyinho. Brawley. E como você elogia ele, Jason Solano Espinho. Ele é um transferidor. Transferidor, muito bem. Claro. Que as pernas dele vão pra qualquer ângulo, né, Wesley Zop? Ah, eu achei que é porque quando ele tinha que dar o cu, ele mandava o irmão dele, aí ele transferia a dor. Pra... podia ser isso. Eu achei que era porque às vezes você precisava de um ângulo de 90 graus, ele vinha e dava o reto. Dava 180, né, o negócio. Ele fala, isso aqui é ângulo reto. Olha aqui, ó. Ah, e agora ficou obtuso depois que terminou tudo. E como você elogia José Guilherme? Ele é uma caneta vermelha. Caneta vermelha, essencial ali pra você escrever os números. Para correção, pra você escrever... Para títulos, pra você escrever os números dos seus exercícios de matemática. Exato, bem lembrado. Pra você colocar o R de resposta. Sim. Pra você circular a resposta. Mas nunca pra usar na vida real. Ué, mas... Nunca pra usar no dia a dia, pra fazer aquilo que presta de verdade. Pra uma assinatura num cheque. Exato, pra responder... Vai usar vermelha. Responder o gabarito de uma faculdade. Não pode. Não pode, ou seja, é ali aquele cara feio que você chega, come, mas não apresenta pra família não. Não, é come, mas a sua vontade de comer alguém não passa. Não, porque não mudou nada. É aquela famosa punheta dentro de alguém. É punheta dentro de alguém. Parabéns. Bem lembrado. E como você elogia Thiago Ximenes, Wesley Só. Ah, é o Ximenes. Ximeninho. Ximenes. Tralala. Ximenes. Cale-se, você é o Ximenes. Não, acho que não era bem isso. Ele com uma lupa. Uma lupa, Wesley Zop. Porque... Quando você tem uma lupa, você enxerga as coisas maiores e quando você coloca... Tudo comparado a ele é grande. Exato. Quando você coloca o seu pênis do lado do pênis dele, seu pênis parece enorme. Né? Exatamente. Seu pênisinho. Meu pênisinho. Obrigado. E como você elogia o nosso hipnotista, o nosso hipnotizador, Jean-Carlo Sabalves. Lápis de marceneiro. Explica o porquê. Um lápis de marceneiro, nem precisa falar porquê. Ah, então beleza. Um grossão, vermelhão. Não rola no cara da carteira. Não rola no cara da carteira. Você tola ele no cu, você grita alto. Seu vô fica bravo de você ter tolado ele no cu. Fala, isso não é coisa que se faça com um lápis dessa grossura, menino. Aqui não se põe no cu. Exato, é. Quem põe no cu usa minha lapiseira 07. Tem aderência, não invade o cu. E temos ele, Lucas Vinícius Massolini Corrêa, que todo mundo sabe, é um lápis com borracha na ponta. Que não é usado ou que é usado? Que é usado. Ah, pessoal. Então é o melhor. Porque, ou seja, você usa os dois lados dele. Ah, sim. Você pode usar a frente, mas... Chupa pau, chupa boga. Sim, entendi. Usa e abusa. Enquanto come, bate uma pra ele ali. Sim. Depois que acaba a borracha, você aponta dos dois lados, rapaz. Exato. E beija na boca. Sim. E beija a nuca. Chupa dedão de pé, rapaz. É loucura, cara. Esse lápis é foda. Mas, e como você elogia ele? Danilo Vieira Ribeiro. Acompanhando aí o elogio apropriado, pra ele seria um caderno de brochura. Que é uma coisa pra mais jovem, né? Mas não é só. Sim. Pra meninos, né? Que não usam o termo broxa, né? Usam até hoje, eu dei uma broxurada. Mas, que é o quê? É broxa, mas ele fica com aquela emborrachada, sabe? Mas é dura ainda. Exato. É uma broxura, né? É uma broxa dura. Exato. Entra mole, entra. Mas entra. Aí que eu lanço. Aí que tá. E aí, a gente tem que admirar isso. Rapaz. Claro. Porque o cidadão brasileiro hoje... Não, mas peraí, entra no seco, hein? Não tô nem falando que cuspiu pra poder entrar mais fácil, não. Mole, entra no seco ainda. Sim, eu peguei. E como você elogia Jean Vasconcelos? Folha de papel almaço. Não, uma folha de papel almaço. Ou seja, você usa para aquelas ocasiões especiais. Tipo prova surpresa, prova, né? Prova surpresa, redações. Surpresa. Trabalhos. Trabalho surpresa. Exato, porque ele te surpreende sempre, né? Exato, sempre é uma surpresa. Porque você tá entrando no seu carro, vem uma cotovelada na nuca, ele come teu cu e já era, sai fora. De surpresa, de né? De surpresa. Você com a calça riada no estacionamento do shopping, teria que explicar pro segurança que não faz ideia do que aconteceu, né? Exato. É. E daí, depois assistindo a fita, você vê, ah, é o Jean. Ah, porra, esse Jean é que foda. Que surpresa. Apesar de isso acontecer toda quarta-noite. Né? Eu não deixo de ir no shopping nas quartas da noite. E o nosso último esmoleiro, Renato Mota. Wesley Zop, como você Renato elogia? Mota? Ele não vai de cara, ele vai de mota. Esses foram os nossos esmoleiros. Você pode então se juntar a eles então no chorume.com.br/padrinho, chorume.com.br/esmola ou adquirindo nossos produtos no chorume.com.br/lojinha. Outra maneira que você ajuda a gente é indo lá no iTunes, baixando o iTunes no seu computador, baixa, faz um cadastro rápido lá e vai, procura o Chorume na aba podcasts lá. Você tem a opção de nos avaliar com 5 estrelas, obrigado, e deixar um comentário lindíssimo que Anderson Negão lerá em forma de rap quando ele voltar aqui. Bom, gostei. Esses foram os nossos recadinhos, então vamos para o momento onde Anderson Negão abrilhanta com a sua bela voz, Wesley Zop. É uma verdade. Voz que lembra quem? Eu acho que lembra Ana Creide. Ana Creide. Ana Creide, mas no banho, né? Mas entrando, ensaiando músicas do coral. Exato, mas tem que ser no box de vidro. O box de acrílico não dá a mesma entonação. Não, é de vidro, mas de vidro pode até ser aquele um que não tem como você ver do outro lado, aquele fumê. Vidro fumê. Só no fumê que fica não, parecido? Não sei se só no fumê. Você viu no fumê, eu aliás. Vi no fumê. Eu não vi tá, no fumê. Muito bem. Então, Anderson Negão, com a sua voz de Ana Creide tomando banho num box de vidro fumê, diga qual é o tema de hoje. O tema de hoje é novas coisas gourmet. Mas que porra foi? Merda de voz é essa, né? A sua voz é da Ana Creide, você não tem que fazer outra voz. Vocês que pensam. Ah, não, pode ser que essa seja a voz dele agora. Ah, meu Deus. Não, ele tá sempre fazendo uma voz muito diferente. Bem, de um jeito hétero e masco falando novas coisas gourmet, né, Anderson Negão? Ou exato. Seja, o mundo está gourmet, Wesley Zop. As pessoas querem coisas gourmet. Quer, não come mais nada que é tradicional, é só gourmet. O gourmet é o novo tradicional. É, exato. E aí as pessoas querem coisas gourmet e nós aqui como brainstormers... Gostei. Como jogadores de ideia, como lançadores de ideias... Como pessoas que amam o Brasil e querem movimentar a economia do Brasil, preparamos aqui 3 meses de estudos. Andamos o Brasil inteiro vendo qual é a necessidade de coisas gourmets para movimentar a economia, Anderson Negão. Então, aquele ouvinte ali que está esperando chegar a dica que vai mudar a sua vida, onde eu tenho que investir meus 60 mil reais aqui, pra exato. Começar um negócio, pra uma franquia. Aonde eu vou investir? Então, colocamos as mentes mais brilhantes aqui. Anderson Negão, um cara que trabalha com redes. Sei lá o que significa isso. Você deitar? Isso. Pra pescar? Viviane Ceci, uma terapeuta ocupacional. Que fez a investigação em toda a região de São Sebastrovão. Exato. Gostei. Ainda bem que ela trouxe aqui a pauta. Tem porque ninguém sabe o que um terapeuta ocupacional faz, então você já... É. Qualquer caso, ela fala que tá trabalhando, é pesquisa. Tô ocupada. Pessoal, tô ocupada. Wesley Zop, um cara que carrega monitores de 30 quilos. Exato. Falo monitores porque pra dar esse peso tem que ser mais de um. Então vamos pra esse episódio aí. Não tem como dar errado. Um episódio que ainda não é de podcast gourmet, é de podcast raiz, mas em breve estaremos gourmetizando esse podcast também. Gostei. Como é de praxe ele começar esse podcast, e ele é uma das mentes mais pensantes do Brasil atual. Minha mãe. Não, eu. Não sei se ele pensa na sua mãe também. Todos nós pensamos. Mas como vingança de você ter pego a mãe dele. E aí imprimiu esse pôster da sua mãe pelada, assim. Ah, achei que era uma homenagem. Não, é uma homenagem. Agora que a gente tirou a máscara que tava de tiazinha, ele falou, ah, minha mãe. Mais uma das mentes mais pensantes desse Brasil, Wesley Zop. Um cara que colocou gourmet na placa que ele está frequentando. E dá mais, porque está solteiro, tem que impressionar as mulheres do primeiro encontro. Então leva para comer pastel gourmet. Exato, cara. Lanche gourmet. Então, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Claro, claro. Por aquela quê? Música que você estava compondo? Ainda não está pronto. Eu falei para você que 17 anos não é tempo suficiente para se compor uma música. Entendo. Eu só queria saber se por acaso era. Não está pronto ainda. Mas queria falar, explicar para o nosso ouvinte, porque às vezes tem ouvinte aqui que é burro. Sim. Se tem substituto burro, quem dirá ouvinte? Ah, ouvinte? Tem muito ouvinte burro. Aí. Exato, ó, César Teruia tá aí. Esse daí é um dos mais burros, hein? Roberto Moreira. Nossa. Putz. Então. Bota a gente burra nisso. Vou falar aí. O gourmet, ele fala que é uma melhoria do produto, que ele não está te entregando simplesmente o produto. Ele está te entregando, até anotei aqui, uma experiência mais elaborada. Uma sensação. Olha. Uma sensação. Cheiros, sabores, vivências. Uma vivência que potencializa o real de forma que o gourmet é mais real que o próprio real. Porque ele é o real potencializado. Porque, na verdade, é a apresentação que vai fazer isso. Exato. Pô. A comida é a mesma. Ou não? É. Vamos saber. E aí? Aí que tá. Ou não. Mas a questão é que está focado. Sim. Então, Wesley Zop, sabendo que você tem um produto a oferecer aqui, pessoas ouvirão esse podcast e vão lá abrir carrinhos, lojas sobre o seu produto. Você vai ter que apresentá-lo aqui. Sim, sim. Por isso estamos todos engravatados. É verdade, eu até não tinha entendido. Mas você vai ter que apresentar o título do seu produto gourmet, público-alvo e quanto se cobrar pelo serviço. Porque aí ninguém fala. Todo mundo chega e fala, ó, faz uma panqueca gourmet. É, mas não sabe o custo disso. Quanto eu cobro? É. Ai, aí ninguém fala. O que tem de recheio? Né? Bom, primeiro eu vou contar uma pequena história de como eu conheci esse produto gourmet. Ah. Porque nem todos os produtos aqui foi a gente que fez. Tem uns que já existem. Sim, exato. Que é o princípio básico do gourmet. Mas é aí que tá. Ninguém cria um gourmet de algo novo, porque daí não é gourmet, aí é tradicional. E daí ele é o raiz. Exato. É. Daí na próxima semana já vem o gourmet e acaba o negócio dele. Daí não dá. Então primeiro eu vou explicar como que eu conheci, não como que eu conheci o produto, como eu conheci a receita do produto, que é o mais impressionante, então, que é o que vai gourmetizar. Exato. Que eu vou explicar pra vocês. Vocês já devem saber, vocês aqui já sabem, mas os ouvintes também, que eu faço parte de uma associação de palhaços que vai no hospital. Sim. Sim, todos muito sabem. Bem, todos sabem. E eu fui atender um quarto, tinha uma senhora muito elegante. Uma senhora, uma velha ou uma senhora? É, uma velha muito elegante. Comestível, é isso que quer dizer? Totalmente comestível. Assim. Tudo é comestível para o mais legal. Claro, é tudo é comestível. Não, então, daí ela falando, eu já fui dona de boteco. Hoje em dia tem muito boteco por aí, que se diz boteco e não é boteco. Daí eu acabei fechando o meu. Mas por causa disso? Porque não, diz ela passava na rua... Via um monte dizendo que era boteco. Entrava numa padaria. Pelo que eu entendi, é porque ela ficou... Ela, porra, tá vendendo porra aqui a Genor. Eu só falo que é boteco pros... O pessoal entrava, Aqui, não, aqui mas, é farmácia. Como ela disse, fiquei desgostosa e fechei o meu boteco. Pessoas que não respeitam a ética dos botecos. Exato. Como uma terapeuta, assim, e pra entender o contexto da cidade, assim que eu cheguei, eu fui no pior boteco, no dia que eu fui fazer a prova do concurso público, eu fui no pior boteco da cidade. Mas você foi, como você sabia que era o pior? Te falaram? Você viu no... Eu vi lá um boteco, tava aberto e tava... Tinha outra moça que tava prestando a prova, a gente entrou lá. Tinha uma moça falando, esse aqui é o pior boteco! Vamos entrar aqui. Protestando na frente. Aí hoje eu não entro mais, né? Porque. Agora é coroné na cidade, né? Não pode entrar em qualquer boteco. As pessoas vêm mal. Exato. Aí não dá. Porque tem botecos certos para terapeutas ocupacionais. Exato. Sim. Eles não podem, tem uma hierarquia. Exato. Quem tá estudando, quem tá fazendo prova, vai no pior boteco. Agora, quem já é formada, como eu falo, já é fez de sucesso. Fez X no lugar certo. Exato. Então, já é uma funcionária pública. Já é uma funcionária pública. Então ela tem o boteco certo. Exato. Que deve ser de frente com a prefeitura. Normalmente é isso. Se ela trabalha na prefeitura, não, às vezes é outro lugar. Não importa, lugar. É de frente com a prefeitura. Eles combinam. Vamos lá, de frente com a prefeitura. Porque daí já chega e fala, ó, põe na conta do prefeito, meu patrão. Aí não sei. Aí não sei se todas as cidades têm a mesma regra. É, deveria ter passado no concurso de terapeuta ocupacional. Eu sabia. Pra saber e vir com informações exatas aqui. Já falei, não venha com metades, com meiucas. Mas eu... É, tem razão. Tudo bem, desculpa. Talvez você devesse ter se formado em terapeuta ocupacional antes de prestar esse concurso. Só pra eu saber como que funcionava. Não me venha com meias verdades aqui. Não é meias verdades, são suposições. Mas volte a falar de botecos. Exato. Ela falou que tinha ficado desgostosa, a velha lá, né, falou que ficou desgostosa, fechou o boteco dela. Ela falou, nossa, você era gostosa antes. É, porque esse é o papel meu como voluntário lá, né? É gostosa agora, então imagina. Imagina quando tinha boteco. Mas você fala isso pra alegrar quem tá lá. Claro, eu levo alegria, ainda mais que ela tava com o marido ali. Não, mas o marido já ia ficar feliz e saber que tem uma mulher gostosa também. Então, claro. Ia até ficar feliz. Às vezes também. Ele pensa, nossa, todo mundo deve achar minha mulher baranga. Né? Não. Olha lá, teve um palhaço que gostou dela. É, porque a alegria não é só pros pacientes, é pra quem convive com ele ali também. Exato, que tem que levar, exato. Né? Esse é o trabalho nosso de voluntário. Daí eu falei assim, uma coisa que eu sempre quis saber é como que vocês fazem aqueles ovos coloridos? Como que fica colorido daquele jeito e tal? Ela, não, tem toda uma receita. Não, pera aí. Wesley Zop, por favor, pois não, né? Venha falar meias verdades aqui. Mas não vou falar meias? Não, estou te repreendendo por outro motivo. Ah. Para ouvinte chegar comentando aqui, falando que a gente não é didático. Ah, existem sim. Ouvintes nossos de 17 anos, que caluniam, 18 anos, de 35 anos, que nunca entrou num boteco e não sabe o que é um ovo colorido. Ah, então vou explicar, então, claro. Você tem que explicar essa informação, que é importantíssima, não só para essa linha de raciocínio, mas como para a vida. Claro, claro. Porque às vezes a pessoa vai prestar um concurso público, pergunta o que é um ovo colorido e a pessoa não sabe. Não faz ideia, acho que é de Páscoa. Sei lá. É, concordo. Pensa que é o cara que pinta a bola de azul. Não é esse os ovos coloridos. Não, o que, que são os ovos coloridos? São ovos cozidos, que nos botecos eles vendem, e alguns são amarelos, azuis. Em conserva. Vermelho. Em conserva ou não. Em conserva ou não. Ah, nunca vi fora de conserva. Exato, tem só o cozido ali com a casca colorida. Ah. Você descasca ou... E ele é normal por dentro, é só pra dar um tchan, pra dar um... Uma chamada de atenção. E aí você vai no bar e come um ovão cozido. Um ovo cozido, mãe, é isso. É ali, domingo de manhã, eu acho que é. É isso. Tem o mesmo sabor. É claro que tem o mesmo sabor. Você vai tirar a casca? Você pode lamber a casca. Você vai tomar cerveja no bar e tem outro sabor. É, você tá louco. É que verdade tem outro sabor, porque o Joel, o garçom que atendia, ele passa a rola no corpo. Ah, não, mas não é todo boteco que é assim, não é? Alguns não passam, aí tem a diferença. Então, nos botecos tinha esses ovos coloridos, em conserva ou não. E daí eu perguntei pra ela como que fazia aqueles ovos pra ficar coloridos. Porque tem várias cores, o arco-íris de ovos. É um arco-íris de ovos. Daí ela falou assim, pra fazer o amarelo, por exemplo. A gente cozinhava o ovo junto com casca de cebola. Daí ela pegava a cor amarela da casca no ovo. Falei, não, interessantíssimo isso daí. Então é toda uma alquimia, pensei, né? Eu falei, mas e como faz... Por isso que eu não vejo mais os alquimistas morrendo. Tô morrendo alquimistas por aí. Eu falei, como que faz o azul, o vermelho, né? Porque se dá pra fazer o amarelo é com cebola. Casca de cebola. E como que faz as outras cores, galera? Com corante, uai. Ué, mas então por que não põe corante amarelo? Você é louco, cara! E ela falou, não, porque a casca de cebola é mais barato. A cada 40 ovos eu economizava 12 centavos. Ué, era uma economia, cara. Dentro de um boteco, a pinga é 20 centavos. Sim. Como vender esses ovos coloridos ou voltar à tona? Só um minuto. Queria deixar uma lição pro nosso ouvinte. O que é um free talk? É um dom, cara. Ele tira um assunto de um lugar que não existe. Ah, como vocês faziam ovos coloridos? Pô, mas, que porra de vergonha. Esse é o cara que deita pra meia dormir. Meia hora de conversa. E ele anota, ó, o que eu poderia falar com tal pessoa? Ele tem uma gama de assuntos. Parabéns. Obrigado. Mas continua então a sua ideia gourmet. Minha ideia gourmet é vender esses ovos. A volta dos ovos. Dos ovos coloridos ou... Ou como vão? Coloregs? Não. Coloregueria. Coloregueria. Você quer montar uma coloregueria, rapaz. Exato. Uma coloregueria e alguns estão feitos com onion skin. Onion skin, casca de cebola. Então você fala, isso daqui é onion skin. Na sua coloregueria tem onion skin, sim. Exato. Então, mas se você falar que um deles é feito com onion skin, pô, esse negócio... Tudo que você dá uma inglesada... Exato. O negócio já fica gourmet. E não é feio... E os outros, o vermelho não é feito com colorau, não. Aqui, não. Daí arruma. Põe beterraba. Põe, alguma coisa a gente inventa. Exato. Pô, não posso passar toda a receita. Então você, um exemplo. Né? É, aí a pessoa vai ter que usar a criatividade. Claro. O verde faz com grama. Onion skins, então. Onion skins, você faz o yellow. Né? Yellow egg. Yellow egg. E pra quem que eu quero atingir isso daí? Eu quero atingir. O vermelho vai chamar o reg. Tá aí já toca, já aquele cara que vai na larica, pô, já toca uma música. Gostei. Pra você, o vermelho. É, exato. As pessoas o ovo que combina com você. Aí o pessoal acha que vai ter alguma propriedade ali que vai ajudar ele na nóia dele. No compasso da música. No compasso da música, não. São todos ovos. Só são coloridos. É isso. Não são só coloridos, eles são coloridos. Essa é a questão. Não, exato, são coloridos. Exato, pô. E eu quero atingir a Xoxolite, cara. A Xoxolite. Posso falar quem você vai atingir? Você nem sabe, mas você vai atingir? Você vai atingir aquele brasileiro médio frequentador de academia? Que não, cara... que passava, atravessava a roupa, não passava na frente do boteco? Exato, mas tem que ingerir proteína. Ele vai onde? Ele vai na... Coloregueria. Coloregueria, rapaz. Porra. Você vai atingir pessoas, Wesley Zop, que querem ser o novo Zezé de Camargo aí? Ah, pra... Querem ficar com a voz grossa e bonita. Com a voz de galo. Com a voz de galo do Zezé de Camargo e vai lá pedir ovos cruz na sua coloregueria. Mas nem tudo na vida são flores, Wesley. Não, são ovos. Tá? Não vou vender flores. Nem tudo na vida são louros, Wesley. São louros, não. Alguns mouros. Wesley Zop existe um preço. O cara pode comprar um ovo, cozinhar na casa ovo dele. Ovo ele cozinha na casa dele. Mas a coloregueria, Viviane, você percebe que lhe oferece o cheiro do ovo cozido. Você tem uma experiência. Eu imagino uma... Já entrou na loja da Fini. Uma loja da Fini que tem todos aqueles potes de coisa colorida, mas são covos coloridos pra tudo. Crianças entrando. Aquelas cadeiras em formato de ovo pra pessoa sentar. Crianças entrando. Eu quero ovos! Eu quero ovos! Padres atendendo pra gerar uma piada. Aí às vezes dá propaganda, né? Não é um funcionário mesmo. Exato. Né? Ali no Merchan, né? No Merchan pode ser. Aquele cheiro maravilhoso de ovo cozido no ar. Alguns de Honor Skins. Sim, sim. Mas daí vai também do qual que sai mais. A ali, sensação, né? o verdadeiro gosto do ovo. A experiência proteica. Exato. E sem louça pra lavar. Não, você entrega daquele papel de laminado, de brigadeiro. Exato, aquele entrega, dourado. Aquele dourado. Parecendo um Ferreiro Rocher. Pode ser. E aí, Viviane, você frequentaria a coloregueria ou não? Certamente. Aí claro. Não existe, calma. Já não, puxou mas... a carteira e já foi jogando notas de dinheiro. Não, calma. Que as coisas não... Quero investir. E lá não é caro, se você for pensar na experiência. Exato, aí que tá. Porque você vai pensar, é um ovo. Não é um ovo. Você não tá vendendo um ovo. Não, um ovo não. Tô vendendo a sensação. A sensação, a experiência, a oportunidade. Porque quantos queriam ter acesso a uma coloregueria e não tem? E você pode ter experiência única. Então, pro ouvinte aí que já tá babando, pensando naquele ovo de Zop na sua boca. Não só isso. Porque muitos ouvintes já babam pensando isso. A questão é Zop. Mas não só isso. Não só isso. É o cheiro do ovo. Exato. Sabe aquela fumaça ali que você vai voando junto Sabe com ela? Sabe quando você vai na balada e volta com tudo cheirando cigarro? Então, não, você agora tem que vai tomar voltar um banho de cano. Agora você volta com a roupa cheia no ovo cozido. Você vai estar suado da academia, você vai lá, aquele fumaça já vai impregnar. Exato. E outra, posso deixar borrifadores de cheiro de ovo. Melhor, você pode vender borrifadores. Olha, com cheiro de ovo. Quem pensa nisso hoje em dia, cara? Mas queríamos ser o quê? Altruístas. Não, eu acho que até estamos sendo. Colocar uma coloregueria em cada cidade desse país? Não dá. E distribuir, Colorex. Colorex. Colorex gratuitamente. Eu queria. Não, seria utópico, né? Mas tudo tem um preço. Infelizmente. Então, você precisa colocar um preço pra pessoa valorizar a sensação. Claro. Porque senão vira carne de vaca. Senão vira um ovo cozido. Não é um ovo cozido, é preparado com água em ebulição a 100 graus. Exato. Então, isso ninguém fala ali. Exato. Tô passando aqui a receita, sim, mas... Não, tudo bem. É. Porque não é só a receita. É, aí que tá. É toda a técnica. Cozinhar um ovo, todo mundo cozinha um ovo. Porque o barista cuida de café agora, o ovarista cuida do ovo. É, e aí? E aí? Vou então... ter que contratar o ovarista. Exato. Às vezes, ensinar. Não, eu primeiramente vou ter que ensinar, porque ainda não existe essa profissão ovarista. Mas... Então, sem medo. Não, sem medo. Tranquila. Falando, eu não vou, você quer que eu fale da promoção ou você quer que eu fale do preço? Sem promoção. Sem promoção. Não quero ter ataques cardíacos. Não, claro. Você não vai ter aquela chuva de e-mails. Comoção social. Daí é até triste. O ovo aí... Plus Advanced Onion Skin. Plus Advanced de pato. Sim. Quanto custa um ovo médio pra um cara ter uma sensação, um pai de família? Chicken egg? Chicken egg ou duck egg? Não, chicken egg. Chicken egg. Ou duck egg, nem todo mundo... Não, e tem que cobrar mais caro, que é maior. Então. Exato. E mais raro. Sim. Então, quanto aí um pai de família que tem uma... quer ter uma primeira experiência, um primeiro contato, sim. Conhecer uma coloregueria. Quanto ele terá que desembolsar aí para ter uma experiência edificante? Eu vou sempre anunciar que a vantagem é você pegar dois ovos. Não, tudo bem. Tá. Mas vou falar o preço de um ovo, depois. Exato. Eu posso até passar de dois. De um ovo, somente. Ó, observe. Somente. Somente o ovo. Um ovo. Ovo que desmancha em sua boca. Exato. Tipo um ovo que é depositado carinhosamente na sua boquinha. Não, as suas papilas dançarão. É como se fadas transassem na sua boca. Fadas do campo. E tivesse um ovo lá. E tivesse um ovo junto. Não tem gosto de ovo. Que serve de cama pra fadas. Exato, porque fadas são minúsculas. Apenas R$19,90. Ô, louco. Promoção de inauguração. Não. Sem promoção. R$19,90 o ovo. Mais de dois ovos a R$34,90. Ah. Caramba. Aí isso que eu tô falando. Mas caramba. Compensou. Compensa. Sim, compensa colocar dois ovos na boca. Claro, porra. Então, por R$19,90. Você tem uma experiência. Uma experiência de ovo. Ah, estou falando da Onion Skin, hein? Yeah. Que é mais barato ou mais caro? Não, é todo o mesmo preço. Muito bem. Então, coloregueria aí. Cara, exato. Eu já vejo panfletos, eu já vejo Fernanda Montenegro fazendo a promoção. Thiago Lacerda vende. Thiago Lacerda vende. Pegando um ovo na boca e colocando pela boca na Fernanda Montenegro. Assim. Isso é romântico ou não é? Não é romântico. Não. Isso são ovos. Muito bem. E aí, Anderson Negão, põe na boca um ovo de Wesley Zop ou não? Eu vou pôr dois. É, na promoção. É mais barato. Compensa. Compensa. O senhor sabe vender. Parabéns. Anderson Negão, que produto falta no mercado gourmet? Tem uma coisa muito importante que não foi falada aqui ainda. O show business. Eu quero melhorar o show business. Pra quem não entendeu, é o show business. Exato. É o show beats, não. Não, cara. Não é nem de bista, mano. Show bista. Eu tô vendo que no Brasil, o futebol tá cada vez mais decadente. Que não tem mais aquela... Não tem o patriotismo. Não, né? Tem o patriotismo, não tem aquela vontade de vencer. Não tem mais aquela Só no garra. Futebol ou no vôlei também tem isso? Eu não sei, porque eu só acompanho esporte de homem. Não, mas... Não, existe um vôlei masculino pra você que se sente atraído por homens. Ah, é? Pode assistir. É, não precisa ver o vôlei feminino. É, exato. Não, mas entrando no que o Negão falou, não é só futebol, não. No frescobol também os caras não são mais patriotas. Não. Ah, eu percebi isso no jogo de bilhar oficial. Ah, lá. Rui Olha Chapéu. Aí. Ninguém torce mais pro Rui Chapéu. É verdade. Ninguém mais tatua Rui Chapéu. Exato. Ninguém vive. Tá aposentado, não faz tudo. Tudo bem. Tá em coma induzido, mas não vem ao caso. Não. Tem uma pessoa dentro do futebol que não é valorizada. A gente fala de Neymar. Ah, o Neymar mandou 3 bolas no ângulo, é golaço. É, alguns falam isso. O treinador mexeu muito bem. Onde vai parar isso? Não. Dá corda. Calma que chega. Calma que chega lá. Tudo bem. O treinador faz suas mudanças táticas e ganha o jogo, mas o juiz... O que acontece com ele? Só fica em evidência quando ele erra. E todo mundo quer brilhar nesse Porque mundo. A obrigação dele é fazer certo, né? Exato. Mas ninguém fala quando ele faz certo. Nós vamos dar destaque pra ele. Como? Cada equipe vai nomear um juiz. E ele vai passar a ser dessa equipe. Tá, mas o Corinthians já faz isso, hein? Tá, mas todo mundo vai ter um. Todo mundo. Tá. Todo mundo vai ter um juiz. No futebol, imagino que vocês estão já falando, isso. E não no show business. É, o futebol é um show business. Não, tudo bem. É que quando você falou show business, engloba muita coisa, mas tudo bem. A definição de show business e cultura pra ele é muito segmentada, mas tudo bem. Mas tá bom. Vamos colocar no futebol, então vai ter dois juízes. Não. Então só. Vai ter um só. Que vai representar um clube. Um clube. Exato. O dono da casa ali do jogo. Juiz do Real Madrid. Ah, ele é o juiz do Barcelona. Ele vai, mas ele vai apitar o jogo no qual o time dele não, está jogando? Ele vai apitar outro jogo. Ah, tá. É. Mas aí que tá, ele vai conseguir pontos pra equipe. Nós vamos criar um show business pra ele. Ele leu essa semana show business e tá tentando empacar. Tá tentando. Não é? Agora eu encaixo. Então minha mãe foi no mercado e comprou um show business. Meu pai que tava de carro quebrou um show business. Não, encontrei a Viviane que a gente estudou junto, fazia tempo que não conversava, mas foi mó show business. Deve ser isso. É. Então, cada juiz... Na seguinte situação, deu um intervalo na partida. Ele vai subir no palanquinho. Palanquinho de juiz. Ah, tá. Ah, mas é. Tem um tamanho? Tem um tamanho oficial da FIFA ou não? Tem 10 metros. Ah, 10 metros é uma linha, mas 10 metros por quanto? 10 por 10 por 100. Porra, tá... Caramba, acho que é até maior que o campo, né? Mas tá bom, né? Não estamos aqui, não. Não estamos aqui pra julgar. Só é pros engenheiros. Vocês não estão aqui pra questionar meus métodos. Não estão, não estão. Às vezes fica na diagonal ali do campo. Sei lá. Tudo bem. Vai descer o microfone. Desceu por onde? Por um escorregador de chantilly. Não, vai... Faz parte do showbiz. Vai estragar aquele microfone. Né? Modernidade, vai vir por drones. Oh. Drones vai trazer o microfone. Malditos drones. Você anda gostando de drones, né, cara? Mas tá... Põe na lojinha vender drones. Vamos vender drones. Montados por mim. Depois coloca uns que voam também. Quando descer o microfone, vai começar... Um campeonato de nome de rola. Mas é com ele sozinho? Não. Paralelamente em todos os estádios. Em todos que estão acontecendo o jogo. Jogos do mundo, você tá falando? Não, Brasil. Do mundo. Vai ter um telão lá, pra frente do juiz tal. Com aqueles quadradinhos, todo mundo falando. Mas todo mundo tem que falar em inglês ou na sua língua? Mesmo? Na sua língua. Ah. Cada um fala na sua língua ali. Mas aí tem a tradução simultânea. Tem a tradução pra ver se não repete legenda, nome. Ali tem legenda. É, claro. Continue, que eu quero saber como que eu vou ganhar dinheiro com isso aí. Desceu o microfone e falou campeonato lá. De... Pênis. Pemba. Pira. Tora. Gemba. E aí vai ter o júri. O juiz lá, julgador. Juízes do juiz. Juiz do juiz. Esses juízes não participam. Não, eles só julgam. Tá. Eles só julgam. Eles são poliglotas, claro. Sim. Ou tem um cara falando no ouvido dele. Ele fala... Mas algum tradutor ou um fofoqueiro ali. Um alcoviteiro. Um free talker. Free talker. Nossa, ouvi falar que tem ovos coloridos. E essa pita, hein? Nossa, a pita, hein? Nossa, e essa coloregueirinha, hein? Tá pegando, hein? A comissão jogadora vai analisar ali e falar, porra, 2 pontos pro Real Madrid. Tá. 2 pontos pro Real Madrid. Dois pontos. Tá. Vara, vende. 2 pontos. Tudo bem. Aí o outro falou, Birosca. Birosca não. Birosca é nome de cu. Sim, mas... Tá. Qual o objetivo? Perdeu o ponto. Tá. Perdeu o ponto. Tudo bem. Vamos supor que tá jogando lá Valência e Valladolid. Tá. Quem que vai assistir essa porra? Não, ninguém. É verdade. Mas e se tem um juiz do Real Madrid lá? Ah, aí todo mundo lá, juiz. A torcida é dividida em 3, então. Exato. Tá. Todo mundo torcendo pro Às juiz. Vezes a torcida do juiz lota. Exato. Acontece. O juiz vai passar a ser um representar o time. Ele vai levar pessoas pro estádio. Sim. Ele vai vender mini cracks do juiz. E apitos para as crianças. Apitos não são vendidos. Apitos você pega em loja de R$1,99. Vai ter uma piteria gourmet. Você vai vender apitos aí por diante. Apiterias e mini juizerias. Exato. Exato. Uniformes vendidos ali. Uniforme de juiz. Ou amarelo ou preto, porque é os que tem. Mas com símbolo bordado. Exato. Então a gente vai criar todo um show business pra vender apito. Porque isso é verdade, Anderson Negão. As indústrias de apitos estão fechando. Só vende pra juiz? Pois é. E pra guarda de trânsito? E pra caixa de cereal, que vem apitos. Às vezes tem apito. Então, agora vamos começar apitos profissionais. E aí cada juiz pode ter um apito com som diferente. Ah, esse claro. Aqui é um som de pato. O som de sabiá. Sim. Esse aqui é um som de gemidão do WhatsApp. Já vamos... daí varia. Aí. Esse aqui é o apito de Jailson Mendes. Não, obviamente, tem o apito... Oficial. Ah. Então não vai ter outros sons a não ser do apito oficial. Sim. Mas daí tem outros apitos ali de... Cômicos. Exato. Apitos cômicos, sim. Apitos com piada. Você assopra... Uma conclusão da piada. Ele conta uma piada do Anitoledo. Pode ser? Então... Uma piteria. Cara, vai ser difícil montar. Não vai ser fácil, não. Montar todo mundo do futebol pra vender apito. Ah, é... Vai ter que... O merchan vai ser difícil. Mas você está passando sensações novas para as pessoas. Isso. Você está vendendo o novo futebol. Eu estou vendendo showbiz. E a pessoa pode testar também, às vezes, testar o apito numa cabine. Uma cabine isolada, para não ficar pitando na loja. Ali. Não, às vezes a pessoa quer tirar aquele gosto de ovo cozido da boca. Você já vende apitos com gostinho na pontinha. Com chiclete. Exato. Com, não, passou ali um apitos que viram um chiclete. Gloss, passou um gloss ali. É. Já fica brilhante e saboroso, Wesley Zop. Ó, vai ter videogame ali, mas o cara não é o jogador, não. Ele é o juiz da realidade virtual. E fica gritando o nome de rola. No intervalo do jogo. Parabéns. E aí, crianças, né? Acho que até 12 anos, crianças consumirão apitos, né? Não, terão aqueles nerdões. Ah, sempre tem, sempre nossa, tem. Eu tenho um apito que imita o Homem-Aranha. É. Mas vai ter. Não, álbuns de figurinha só de juiz. Exato. Só dos juízes. Pessoa. Vai ser uma... Momento épico do juiz falando vai... aquela... Trolha! Tá ganhando o campeonato. Ah, exato. É que invadir. Imagina a Renata Fã no outro dia. Chorando. Que perdeu. O juiz do Inter perdeu. O Inter perdeu por causa de uma birosca. O juiz do Rio Grande do Sul confunde. Eles não entendem muito bem a diferença. É. Então é uma juizeria. É. Juizeria pra vender álbuns de figurinhas, camisetas oficiais. Dos juízes, óbvio. Óbvio. Claro. Apitos, calções, meiões, sapatos de juiz. Exato. E jogos. Uniformes de treino. Não é só o uniforme oficial do jogo. E tudo isso ensinando ética. Porque ser juiz... Em primeiro lugar, é ser ético. Em primeiro lugar, é ser ético. Muito bem. Obviamente, você está cobrando pela sensação de ser juiz. Sim. Pelo gosto da pessoa ser juiz. Pelo aroma do gloss no juiz, do apito. Pelo cheiro de calção de juiz. De juiz, não de jogador. Exato. Juiz é o que corre mais. Juiz é o que corre mais. O juiz é o que sabe o atalho dos campos. Exato. Então, ele às vezes tem que correr na diagonal em cima do palanque ali. Onde seria o palanque? É. Imagina que tiram o palanque na hora do jogo. Ou deixa ali também, pá. O pessoal poder tabelar junto. Mas qual é a altura desse palanque? Só pra... 10 metros. Eles tiram o palanque. Não, pode ter passagens entre o palanque. Ah, o jogo vai ficar mais difícil. É. Eu assistiria. E eu acho que a gente vinha conversando do caminho, né? Que realmente isso ia fazer as pessoas voltarem a gostar do futebol. A gente tava falando desde o ensino médio que a gente não gosta mais. Porque a gente não tem mais o Bourdignon falando, chega na área que eu te dou o pênalti. E era o juiz. Era o juiz, olha aí. Juiz do Corinthians. Bourdignon já não pode mais, já não entraria nessa. Já. E aí, pai de família, né, concebe um filho, cria, educa, e o filho vem desse espetáculo falando pro paqueiro ser juiz. Bom, puto orgulho. Entra na escolinha de juiz de futebol. Claro, pô. Vai aprender a ser tolerante, né? Exato. Ouvir xingar sua mãe, você falar tudo bem. E confirmar, minha mãe é puta mesmo. A vantagem do juiz é que ele seja realmente filho de uma meretriz. Exato. Então, um pai de família, ali o sonho, fala, oh, quero ir na juizeria. Muito bem. Que a primeira loja vai ser em Juiz de Fora. Não, mas daí é pra bandeirinha. E aí, um pai lá quer ir, mas quer gastar um valor básico, né? É, claro. Às vezes, ó, pra ali pra começar, pra ver se... Porque às vezes o filho sonha nisso, depois, sei lá, Deus me livre e vira astronauta. Credo. Entendeu? E aí, então ele quer gastar um preço básico ali, a criança ali, porque quer ser juiz. Quer ser igual o Margarida. Exato. Lembra do juiz Margarida? É. Corria de costa o campo inteiro. Entendeu? Então, um preço aí que você acha que ele tem que levar pra fazer R$19,90 a hora. Porra. A hora? Porra, porque lá dentro ele pode experimentar de tudo. Ah, ali tem uma... Lá dentro da juizeria tem uma cabine, que não é pra você experimentar, mas é uma cabine que você entra e daí O cara dá um play e liga da arquibancada xingando sua mãe. Você tem a sensação de ser juiz. Exato. Isso também pra futebol de salão ou não? Também, vale porque pra todo futebol. Tá mais perto. É, pra saber. É verdade. Então, 19... E se for eu levar dois filhos, que no meu caso aí vai ser Lupita e Guido aí, vou ter que levar... Tem alguma promoção ou não? Tem. 2 por R$34,90. Porra! Compensou, porra! Mesmo que você não tenha dois filhos, leva o seu sobrinho. Tá aqui, ó. Exato. Vou eu fingir que sou meu filho? É dois sendo chamado de filha da puta mais barato? Exato. Porra, bicho. Mas o cara quer levar um apito profissional. Um apito profissional? Apito profissional usado pelo Margarida no jogo de 78. Guarani versus Ponte Preta. Esse está em volta. A filha da puta! Acredito! Justo que eu queria. Bem, então temos aí uma coloregueria. Coloregueria. Uma juizeria. E você, Viviane? Trouxe algum produto? Eu trouxe. Ah. Eu trouxe e eu acho que vocês vão querer investir nisso. Acho que eu já quero. Já investiremos. Tem uma coisa que eu gosto muito que é remédio. Remédio, vocês gostam de tomar remédio? Você fala que você gosta porque adoro, você... Adoro, desde pequena. Hipocondríaca. Exato. Vocês já tomaram Aerolim, AS Infantil... Aqueles remédios que a gente toma quando é criança. A esse eu acho que sim, provavelmente gostoso. Sim. Mas o resto, a Aerolim nunca tomei. Remédio pra tosse, que é, tipo, quando você tá muito tipo, com asma, essas coisas assim. Ah, aquele que tem gosto de morango? É. Acho que eu sei qual. Cataflã de criança, que é docinho. Então, tem muitos medicamentos pra criança que é muito gostoso, só que tem um sabor só. Chega uma hora que você não quer mais tomar aquele AS infantil que tem o mesmo gosto. E aí, pensando nisso, eu queria convidar vocês para investir nesse negócio que é uma farmácia gourmet. Não quero nem saber, eu já quero investir. Calma. Que isso, velho? Isso aí é... Não, porra. Porra! Eu estou me imaginando uma banheira cheia de dinheiro e remédios com vários sabores. Cachoeira de comprimidos. Né? Exato. Eu sei que seus ouvintes gostam muito de Eno, não é? De Eno de vários sabores, que vocês, né? Não sei. É, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer. Eu acho que você confundiu, eles gostam de pênis, mas tudo bem. Mas uma confusão tá estranha. Então, e aí a gente tem Eno de sabores, né, que não... Laranja, não, abacaxi. Não. Tá repetido já. Tá repetido. Esse brasileiro médio já não quer mais um Eno de abacaxi. E aí você quer investir seu dinheiro em quê? Um Eno tequila? Oh, um Eno vodka? Um Eno champanhe? Posso... Quando você tiver aquele encontro com alguém especial? Não, não tem mais o de abacaxi, mas vai ter o de pinha colada. Aí, muito porra. Bem. Morrito? Morrito? Ô, louco, esse é pro ano. E a gente pode ganhar mais dinheiro ainda depois lançando o Eno Zero. Pô, não é? Olha! Sem álcool! Que pariu! Ah, zero zero álcool! Ah, zero, pensei que era zero gordura, era low carb. É uma farmaciaria! Com pH! Óbvio! Com pH! Porque que remete a nostalgia aí, cara. Uma farmaciaria com pH e remédios de vários sabores. E a pessoa tem direito à degustação? Então, se ela pagar a entrada... Sim. Aí sim. Cara, aí você pode ter um dia de experiência. Público-alvo, hipocondríacos que frequentam os alcoólicos anônimos. Não, hipocondríacos que já vão ver os lançamentos da farmácia. E eles são alcoólatras anônimos. Eles vão lá e falam, não, mas é que eu não sou alcoólatra, eu tô indo... tomar remédio. Exato, e ali a gente garante que ele vai continuar sendo anônimo. Essa questão. Sim. Agora imagine ali uma cascata de Magnopirol. Sabor... Magnopirol é bom pra quê? Sabor cerveja, dor de cabeça. Não, não importa. Sabor cerveja, já vou mergulhar. Magnopirol, sabor chope ali. Porra. Você nem fica de ressaca, porque já é pra dor de cabeça. Já... Nossa, fantástico. Só vou tomar essa daí. Exato. Uma pinha colada no Eno e depois o Magnopirol que é pra dor de cabeça. E aí vamos além. Ali, às vezes tem aquele compromidão. Né? Tem um comprimido que é grande. Comprimidos grandes. Ah, isso eu acho que são supositórios. Pode ser. Às vezes você põe na boca. Daí é comprimido, daí é comprimido. Depende de onde você põe, é comprimido ou supositório. A questão é: a pessoa vai ali com gosto, por exemplo, de azeitona. Então já são aperitivos. Você tá tomando o seu Magnopirol aí, cerveja? Já pega um comprimidão ali do que de. Sei lá. Pega esse Viagra sabor queijo Minas pra mim. Sei lá, ali bêbado de pau duro. Degustando. Pô, sensacional. Mas sai curado o Wesley Zop. Claro. E além disso, sai curado das amarras. Não sai curado. Sai com a sensação de cura. Não é só curada. Com o cheiro da cura. E a pessoa que vê você saindo da farmácia, por mais... Farmaciaria. Da farmaceria, por mais... ébrio que você esteja, você não vai ser julgado, porque você está sendo da farmácia. Agora sai do boteco bêbado. Da farmácia. Da farmaceria. Agora sai do boteco bêbado, todo mundo te julga. Se você cai, ninguém te ajuda. Você merece ter caído. Agora. Você saiu da farmaceria. Caiu, o pessoal te ajuda. Buscando ali saúde. Claro. Exato. E prevenções? Exato. Então, ali é aperitivos ali. Ah, me dê esse... esse aí. Esse Dorflex aí. Esse Dorflex aí com gosto de presunto. Ah, não tem um salaminho. Não tem... Só temos esse aqui, cura pro câncer. Manda pra cá. Eu não quero ter câncer. Prevenção, prevenção. Ou cura ou previne. Mal não vai fazer. Então é remédio. Remédio não faz mal. Exato. Então, farmaciarias aí. Só que, obviamente, a indústria farmacêutica está aí. É, existe eles. O cara não é nem o remédio, Wesley Zop. O cara não é nem você colocar sabores no remédio. Isso até é fácil. Você pote em algum lugar ali. É fácil. Até mais fácil. O cara não é isso. O cara não é você criar alguma coisa que fique com gosto de merda e cause um enjoo na pessoa. Não é isso. Não, isso não é difícil. O cara... é você fornecer toda essa sensação, todo esse aparato, toda essa possibilidade. E a possibilidade da degustação pagando a entrada. Toda essa socialização. Socialização. Hipocondríacos não falam com o outro. É, a não ser pra falar com o que dói mais um exato, no outro. Exato, disputa mas... de doença. É, agora, na social, não falo. Vamos falar, já experimentou ali, aquela de pirona ali? Já experimentou aquela não, de pirona? Eu peguei a de queijo suíço. É, eu só apanhei ali. Ah, eu só tomei a de Danone. Exato. Não, não experimentei essa. Então, vai ter uma socialização diferente. Então, claro. Isso, Viviane, tem um preço. Tem um preço. Então, eu queria que você desse o preço médio aí. Se uma pessoa vai, um solteiro ali pra socializar... Mas lembrando que não tem nada genérico nessa farmaceria. Claro que não. Exato. Não, então, não tudo vai ser... Às vezes a pessoa, nossa, que caro, mas não é questão de ser caro. Não. São produtos originais e laboratórios oficiais com sabor. Laboratórios caseiros. Sim, que tem aquele apego. Exato, que são velhinhas bolivianas produzidas ali. Todas avós. Não é nenhuma velha solteirona, né? Ou desquitada. Deus me livre. Deus me livre. Ser uma desquitada. Viúvas acontece. Viviane, não. Solteiro, médio, hipocondríaco, alcoólatra, que queira frequentar, ali, pra começar, pra iniciar, queria que você desse um preço unitário. E depois um preço, caso ele queira levar um amigo, um acompanhante. Ah, um acompanhante. Alguém sim, ali sim. Pra socializar. Se eles vão em dois. Porque você pegar o remédio pra consumir em casa, não, você pode fazer isso. Mas não vai ter a socialização. Mas não vai ter todo o frescor. Mas muita gente, não sei, você é hipocondríaco, você pode até me dizer, você não quer falar isso pra todo mundo que você é hipocondríaco. Você quer tomar isso na sua casa, então podia ter o quê? Uma rede social da farmaceria, que todo mundo entra, tem um cadastro. Você entra nesse Skype da farmaceria, toma em casa e conversando com as pessoas. Ah, pode ser. Então você tem uma senha aí, um acesso. Um Tinder da farmaceria. Um Tinder, pode ser. Ótimo. O que você tá tomando agora? Exato. Ah, eu tô tomando aqui um Tandrilax sabor maçã. Maçã? Não conheço, né? Muito bem. Viviane, qual o preço? Você acha? Pra pessoa ir lá curtir, aproveitar o momento. Então, atualmente, assim, pra entrar na farmaceria e a gente vai cobrar pelo tempo de permanência. É open bar. Que seria? Bar, que de bar, irmão. Open farmaceria. Você acha que ali é droga que vai vender chocolate, vai vender... Gatorade. Vai vender grampeador de papel. É um serviço sério. Sua classe pobre aí, passe longe da nossa farmaciaria, por favor. O preço da permanência por 5 minutos é R$19,90. Exato. Olha! Mas aí a pessoa degusta também. Pera, é porque hipocondríaco tem que ser rápido também, não pode. Depende não, e aí ao longo da noite, né? Você vai passar lá a noite, o dia, enfim, é o serviço que funciona 24 horas. Sim. E importante. Aí quando você sai, aí é calculado o valor. Mas, de início, com R$19,90, você consegue já pode sentir ter a experiência. E se Anderson Negão for com ele e o primo dele, que também abusa dele? É. Aí ele teria um desconto, né? Segunda pessoa. R$34,90. Ah, olha! Mas agora eu fiquei na dúvida. Esse desconto é porque o primo dele abusa dele ou teria mesmo? Não, se fosse com o primo da hora também. Tá. Mas esse primo é da hora. Acabou sendo. Quem da não hora, gosta de ser abusado? Cara. Muito bem, então. Mas a pessoa tem a opção de pagar esse valor ou pagar pelo produto consumido também ou não? A pessoa só não, aí paga... é pra começar a ter experiência. Pra começar a ter experiência. Pra entrar e você poder ficar 5 minutos, ver outros hipocondríacos, ver que você não está sozinho, sentir aquele cheiro de remédio fresquinho. Assim, aquele cheiro de thinner. Exato, aquela fumaça de produção de remédio em você. Aquelas pessoas... Só aquela fungada já te cura. Aquelas pessoas baforando, aquelas mulheres de biquíni te oferecendo aí uma passagem da Digelol nas costas. Não, já me convenceu. Eu vou na farmaceria. Gelol com vários cheiros, não claro, só aquele cheiro não mentolado. Só o cheiro de Gelol, né? Gostei. Eu trouxe aqui... Você trouxe uma lista. Uma aqui. Lista. Vamos fazer depois um capítulo 2 aí. Merece. Mais uma coisa aí que deixa a sociedade afoita, Anderson Negão, e que está precisando... É uma cu... cunilinguaria. Pra fazer cunilingue. É isso? Uma cunilinguaria. Sim, ótimo. É treino? É escola e treino? Não, que escola e treino? Sei. O senhor me respeita. Eu não sei. Cunilinguaria. Então, às vezes a pessoa pensa assim, ó, que vontade de fazer um cunilingue. Ou de receber. Não, também. Não de receber, de fazer. De fazer, tá. Então a pessoa está com vontade de fazer um cunilingue. E aí teremos ali uma cunilinguaria. Sim, sim. Vamos supor, ah, faz tempo que eu não dou uma linguada num toba. Você pensa, vai lá na cunilinguaria, será atendido por um sommelier de cunilingue. Um cunilingue profissional. Cunilingue. Isso. Cunilingue. Um cunilingue que lhe oferecerá ali uma cartela de anos apropriados para o seu paladar. Porque é difícil, Wesley Zola. Ou com vinho, acompanhando com vinho. Às vezes você é casado e não tem um ano que te apetece. Não, sim. Ou aquele um que você tá pensando em... Exato. Quando ele linguar. Às vezes você se relaciona com uma pessoa 20 anos, Anderson Negão. Depois você descobre ali que era um cor roxo. Você achou que era um cor rosa a vida inteira. Você vê na carteira de cores. Existe uma assim, régua, é isso? Uma régua de cores? Exato. Que os cunilinguers conhecem. Claro. Fizeram, aliás. Exato. Eu só conheço como fizeram essa régua. Às vezes você vai sair com uma pessoa lá no Tinder, na hora do vamos ver, você vai colocar o cunilingue e a pessoa não aceita. Que isso? Então, às vezes, pra satisfazer esse seu desejo, vamos ter a cunilinguaria aí. Preste atenção. Não tem como dar errado. E é unissex. Porque cu não tem sexo. Sim, claro. Cu é unissex. Exato. Cu é unissex. Anos e anos. Todo mundo tem. Todo mundo usa. Você vai saber se é... Aí que tá. É porque não interessa. Não interessa, mas você vai saber ou não? Não importa. Não importa, mas você vai saber ou não? Parece que isso te incomoda. Não me incomoda, mas eu só quero saber se a pessoa vai poder saber. Vou te dar exemplos. Tudo bem. Então... Você chega lá, né? Pensa em um lugar com violinistas. Sei, não, claro, eu tô pensando numa coisa clássica. Nos bares, né? Isso. Uma arquitetura mais clássica mesmo, sim, sim. Assim. Colosso de Rhodes. Exato. Entendi. Muito bem. Então tá. Ali, música clássica, um quarteto de cordas, quero pôr. Tá bom. Tudo bem? Então você chega, você vai ter o seu cunilingue. Mas você tem que ir trajado, ó. Conforme o ambiente pede. Exato, né? Exato. Fraco. Vem com roupa fraco. De juiz de futebol, não. Pô, smoking. Smoking, gravata, ou vestido longo. Pullover não posso. Pullover pode se for tricotado por uma boliviana avó. Avó? Sim. Não uma desquitada. Não. Né? Não. Tá. Inclusive tem uma placa proibindo desquitadas na frente. Óbvio. Desquitados tudo bem, a sociedade até melhor. Esse foi esperto, hein? Cada mesa terá o seu cunilingue. Cada mesa tem um? Tem um. Ah, eu pensei que porque eu é um atendimento... atendendo. Não, atendimento VIP. Porra. Porque precisa de um atendimento VIP, porque ele quer entender você. Sim, sim. Porque você, Wesley Zop, quando sai à noite à busca de um cunilingue, você que é o cunilingue perfeito. Claro. Senão eu não vou numa cunilinguaria. Exato. Tem uma pequena entrevista ali com você pra entender seus gostos. Às vezes você já sabe o que você tá procurando. Agora você chega e fala, ó, quero um rosé que trabalhou 8 horas na mineração de carvão hoje. Ah, mas tem toda essa gama? Tem né? toda essa cara, sabores? Tem... Exato. Ah, eu quero um de atendente de caixa de supermercado que foi demitido. Não só caixa. Exato. Caramba, que específico. Exato. Ah, eu quero um tom pastel hoje. Eu quero um recheado. É. Quero um cremoso. Eu quero um brotinho, um que manda biquinho. Eu quero um biquinho. Sim. Quero um com hemorróida. Eu quero, hemorróida não, ali um com... varizes à mostra. Ah, não pode falar hemorróida. Não, hemorróida, que é isso? Com veias pulsantes. Exato. Na vista. Eu quero um prêmio. Eu quero um premiado. Eu quero um secreto. Quero um peludo. Eu quero um peludo. Eu quero um novo, um 0 quilômetro. Ah, mas daí até você leva pra uma sala separada. Exato. É. Entendeu? E, pô, o Cunilingue lá tá pra te ajudar, pra te orientar. Porque às vezes, Anderson Legal, você nunca fez o Cunilingue. É, às vezes não. É verdade. E às vezes, depende do Anos que chega ali, você não sabe como tratá-lo. Muitas vezes. Como tratá-lo. Vai dar dedada. É. Você tá indo lá pra Cunilinguar. Daí o Cunilingue vai. O Cunilingue vai te orientar. Ó, esse daí é lambidas rápidas. É. Sim. Esse daí é pote de danoninho. Você vai lamber como se lambesse um pote de danoninho. Ah, esse... Um pote de danoninho sem colher. Ainda assim. Esse é o lambida de cabelo. Uma lambida lenta, devagar, áspera. Mas que vai de ponta a ponta. Ah, esse você tem que espremer limão e sal em cima. Ah, uma tequila. Então, talvez tequila não é tequila. Sunshine. Ah, tequila sunshine. Entendeu? Então, às vezes, é isso. O Cunilingue tá lá. E às vezes você espremer... Mas esse toba, ele tá como ali? A pessoa vem ali? Não, vem uma pessoa tampada, porque não... Aí que tá, não... Ah, não toba. É digno de expor quem tá fornecendo o produto. Não Sim. precisa expor, mas às vezes vai balangar um bago ali. Às vezes até sem querer... Não, eu não sei como vai funcionar. Não sei como que funciona essa roupa de. Pense de numa tampando. Burca onde a pessoa só abre ali a tampinha. Não tem chance de eu ver. De eu saber qual que é o sexo daquele dono do top. Não, chance sempre tem. Ah, tá. Percebo que você é muito apegado a rótulos. Não sou apegado, mas eu quero pensar em todos os tipos de clientes que pode ir. Sim. O cara lá, casado, 17 anos, igual você falou, depois descobre que o toba do seu parceiro, barra parceira, era roxo e não rosé. Ele fala, pô, que vontade de lamber um toba masculino. O Cunilingue sabe, cara. Sim. Ah, na entrevista então, ele vai na saber. Na entrevista vai falar preferência. Ah! Ele falou, não, me traz o que tiver aí. O me surpreenda. Melhor exato. Me surpreenda. Melhor de estoque. Ah, tá. Eu quero um cu safra 77, porque foi o melhor safra de cu dessa cidade. É, aquele bem safrado. Né? Exato. Sim, sim. Aquele curtido no azeite, aquele que vem pingando óleo. Sim, sim, sim. Entendeu? Aquele que foi coroinha. Exato. Sim. Sim, sim. Então o cara veio aí. Não, agora eu entendi. Eu só quis entender a gama de opções. E o Cunilingue lá tá pra resolver os seus problemas. Às vezes você experimenta ali e fala: Cunilingue, sei lá, Joel, tá meio. Tá meio amargo. Parece que tá passado esse ano. Meu Cunilingue. Vai, experimenta. Vai lá, experimenta, vê sim. se. Às vezes você escolheu mal o acompanhamento. Ou às vezes você não está pronto para aquele cliente. Exato. Ele falou, não, desculpa, senhor, esse anos realmente está amargo. Acho que sim. foi um erro de lote que a gente recebeu aqui. Sim. Já dá um não, tapa. Não veio da mineração, veio da olaria. Exato. Esse daqui está com um gosto muito forte de flores. Acredito que ele é um floricultor e não um jardineiro. É, porque eu gostaria do gosto de grama. Eu não vi pedaços de grama, não vi nada aqui. Vi, sim, um pedaço de... Capim-limão, mas é muito gourmet pode, o capim. Pode ser uma velha que produz chá. Então, ali o Cunilingue tá ali pra tá ali atender pra isso, as suas necessidades. E indicar, ó, esse Anos vai muito bem com vinho. Sim. Não, ele pode falar com garapa. É bom com garapa. Esse Anos vai muito bem com uma salsicha enlatada que temos aqui. Enlatada que é branca. Salsicha branca não deveria chamar salsicha. Exato. Então ali você que sai na noite em busca de um Cunilingue, nada sexual. Não, que sexual? Que tá isso? Louco? Daí você falou, eu quero um Anos mais cheiroso. Enrugado. Mais enrugado. Eu quero um Anos... Com várias pregas. Com bardalhoca. Quero um Anos liso, quero um Anos com milho, eu quero um Anos... Entendeu? É ali o Cunilingue. Isso você, todo mundo de smoke. Exato. Todo mundo falando que aquela é com monóculo. Exato. Não, quem ouve aqui fala, nossa, o Chorume só fala de coisas sexuais. Não, claro nada não. Ver, mas a cunilinguaria, ela... É além de... Além do sexual. Não. Às vezes é satisfazer o desejo humano. Às vezes. Isso, é humano. Às vezes. Às vezes a pessoa relaciona sexual, sim. Mas na cunilinguaria, não. Não, não tem nem como. Não. Exato. Lá é uma experiência que você vai passar. Então, ali. O público-alvo é uma sensação. Imagina aquele cheiro de cu no ar. Mas como? Aquele cheiro, aquele odor. Feito de madeira, aquele cheiro de cu. Impregna. Aquele... Impregnado. Aquele lugar rústico, mas. Que exato. E às vezes o sebo de cu nos móveis, entendeu? Então, é toda a sensação. É como se você habitasse. É como se estivesse dentro de um cu. Exato. Então você paga pela sensação anal. Então eu acho que esse é um público classe alta aí, vai ter que ser média alta. É, classe média alta aí. Sim. Então um pessoal aí, desculpa. A Xoxalite. A Xoxalite, exato. Ah, sim, sim. Um ano básico, assim, pra você como um ano de entrada, vou colocar. Não, eu tô começando. Tá entrei começando. Lá, eu entrei lá, chamou Cunilingua. Não sabia o que era. Não, é, ouvi tá. falar Cunilinguari. Exato, viu no Facebook lá, link patrocinado. Sim, sim. Começou a receber fotos do nosso catálogo. foi na Expo Cu. Exato. Né? Recebeu nos do Zop. Toba Grande. Olhou Toba Grande. É, então, é ali, eu acho que um cu. De entrada, aliás, não, com um cunilíngue de entrada, porque você paga pela sensação... Você não paga pelo cu, exato. Você paga por lamber o cu. Exato. Linguar, a gente chama. É, para cunilinguar. É, exato, para cunilinguar o cu. Sim, sim. De entrada, para você não se sentir explorado, um cu padrão. Um cu de guarda-mirim. Exato. Tá. Um guarda-mirim maior de idade. Maior de idade, obviamente. Um cu aí por R$19,90. R$19,90? Uma cunilinguada. Entre 5 e 6 minutos. Ah, uma até gozar pelo cu. Não, não tem nada de sexo. Porque não é sexual. É. Ah, vai louco. Querer abrir um bar na minha cunilinguaria. O cara já acha que é puteiro o negócio. Não é isso aí não, cara. Não, ele tá falando do gozo. É, o gozo lacaniano, não é, Anderson? É uma coisa mais... Acho que não. Ele tá falando de psicanálise. É, entre 5 e 6 minutos ali, uma bela cunilinguagem. Não, mas a R$19,90 tá excelente. É, aí um cu de entrada também. Não é, tem outros padrões ali lá dentro. Um cu de pastor da Universal. Ah, tá. Entendeu? É um cu básico. Agora, se você for ali, você e sua esposa, ambos querendo... apreciar uma cunilinguagem. Cada um cu? Não, aí é o mesmo, né? Pro casal, pode ser ao mesmo tempo, ou... Ah, tá. Porque às vezes é uma coisa ali pra se dividir em dois. Sim, fica até bonito. Às vezes o cara tem que quer... ser um cu maior, não? Não, não, aí não, não necessariamente. Só muda a posição dele, só muda tá. A direção. Ah, às vezes o cara quer pedir em casamento, já tivemos na coisa. Ah, que bonito. Aí na hora que tem uma aliança... Vai lá, lamber, tem uma aliança ali. É que gosto... que gosto metálico. Aí a pessoa espelha a aliança, mas às vezes vai no olho. Acontece. E aquele cheiro de cu ali, dá aquela romantizada, né? Exato. Na hora do momento. E aí... E dois, acho que R$34,90. Porra! Tá. Olha isso. Mais barato que qualquer jantar que o cara fosse pedir a mulher em casamento aí. É, isso fora os acompanhamentos do cunilingue. Não. Ah, o cunilingue. Quero uma sim. Taça de champanhe, eu quero um Eno tequila. Ah, sim. Aí já... A la carte. A la carte. you're a real mean guy. I got to clip your wings so you can fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Stupid Cupid. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Mais uma rodada, mais agora aí, uma ideia básica aí, pra você falar que uma ideia pra bater o martelo. Sim. Porque falamos de investimentos caros aqui. É verdade. Pô, imagina o consumo de ovos numa colereguerinha. Nossa. Imagina mudar toda a indústria farmacêutica. Imagina mudar todo o futebolismo. Sim. Imagine, a fifice. Imagine mudar o jeito que a sociedade encara os anos. Não os anos, assim, as degustações. As degustações de anos. Não, é tudo muito caro mesmo. Tudo muito caro. Mas vamos falar em ideias, então, que eu quero montar amanhã. Não, fácil. Por exemplo, a gente tava falando aqui, se você der uma inglesada no termo, a coisa fica chique e a pessoa quer experimentar. Não é? Verdade. A gente comentou isso aqui. Então, show business. Exato. Menos esse. Não, mas tá. Pra ele entender, tipo show business, isso. A gente falando da coloregueria, que é comida de boteco e tal, que era comida de boteco, né? Você citou a salsicha aqui em lata. E eu pensei na salsicha inchada no vinagre que tem no boteco, e as pessoas normalmente têm nojo, porque aquilo lá vira um vinagre sólido, na verdade. Você vai mastigar vinagre. Só que você fala uma salsicha inchada no vinagre, a pessoa fala, isso aí eu não quero não. Então você fala o quê? Um balsamic sausage. E você quer experimentar isso daí? Daí você pode montar no seu isoporzinho. Sim. E vender pra restaurantes. Você fala assim, temos aqui balsamic sausage. Porra. Nem vou me arriscar a falar isso aí, mas... Eu gostaria. Você experimenta. Então, um balsamic sausage, sim. Pronto. Por quanto ali cada balsamic? É, vou falar aqui que o investimento é menor, mas sim. O lucro pode ser maior. Sim. Como esse investimento é menor, então sai mais barato pro público, sai apenas a R$18,90. Então, R$18,90 cada balsamic sausage. Exato. Muito bem, Wesley Zop, parabéns aí. Você realmente vai pro mundo aí dos restaurantes. Ah, eu tô indo nesse mundo culinário, não do conilingue, mas do mundo culinário, sim. Eu tô... Uma pena, porque não, o conilingue... Não, mas você é um freguês do conilinguaria. Muito bem, e você, Viviane? Então, pegando carona, surgiu agora, tive um insight, pegando carona no seu negócio, na conilingueria. Achei que era do meu ânus. também, mas foi inspirado nele. Ah, sim. Porque aí eu comecei a imaginar, eu não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. É, obrigado. Então, e pensando no meio ambiente, né, e nessas questões, aí a gente tava conversando antes, né, dos animais e do sofrimento dos animais e tudo isso. Seria muito lindo ter, assim, na sua casa um difusor gourmet vegano que ia, em formato de glúteo, né? Que ia ficar ali expelindo esse aroma, essa fragrância, essa coisa Adorei. Maravilhosa. Na sua casa, no seu escritório. No seu não carro. É? No seu carro. Aquele cheiro de rego novo ali, no carro. Não é? Rego misturado com salsinha. Começa a ter. Sim, uma coisa. Capim-limão, rego com capim-limão. Rego com capim-limão, pô. Rego acho, do campo. Eu acho que é sucesso. Não tem como dar errado. Mas quanto? Por quanto dá pra vender um aromatizador desse? Por R$19,90. Gostei, eu compraria. Eu compro. Eu vou comprar hoje. Não sei se já tem. Não. Mas já vou deixar pago. Bom, tudo bem. Você garante, pelo menos. E você, Anderson Negão, o que você pensou? Nesse mundo de tecnologia, smartphones... Sempre ele traz alguma coisa tecnológica. Exato, né? Tecnológica. Ele é vindo no futuro. Exato, eu vim do futuro. E relacionamentos, eu tenho um aplicativo novo aqui que o nome já explica. Acho que não vou precisar falar mais nada. Travestinder. Mas é gourmet. Eu sei, você quer se travestir, você... Comprar roupas nesse aplicativo. É isso ou não? Não. Ué, o que seria? Você escolhe o seu travesti. Não, mas o travesti que te escolhe. Por isso que é o travestinder. Ele vai dar match em você. É. E não é nem inglês que ele tá falando. Então, Travestinder. Travestinder. E, mas é gratuito na Play Store? Travestinder? Não. Tem uma assinatura mensal. Maldito. É um aplicativo pro travesti te comer. Você ainda paga uma assinatura mensal. Mas deve ter um preço acessível aí. Não, só pode ter, velho. Não tem nem. Você não tem cabimento. O preço é R$19,90. Ah, mas tá. Caramba! Achei barato. Vou assinar isso aí. Pra ver como é. Não, pra às vezes já ter um amigo ali, né? É. Muito bem. Esse vai ser uma franquia também, mas. É caro pra montar, mas depois o produto é barato. Não, peraí. Nesse mundo de Starbucks. Ah, sim. Starbucks. Primeira vez que eu fui no Starbucks, primeiro e único, foi o Wesley Zobb que me levou. É verdade. Olha, que lindo. Um encontro que a gente teve. Exato. Eles vendem lá frappés. Sim. Milkshakes. Milkshake Tinos. Exato. Várias coisas. Várias coisas. Tinos. E chiques. Sim. Vamos acabar com eles através da Blecoferia. Blecoferia? Blecoferia. Café preto. Vende-se café preto. Café preto comum, básico. Não, não, copo de plástico. Copo de plástico. Feita na meia ali. Feita na meia, feita num coador de tripé da avó. Por uma avó boliviana. Sim. Não desquitada. Não desquitada, pelo amor de Deus. É. Mas, por fora, é uma Starbucks. Por fora. Sim, até o mesmo símbolo, não? Mesmo símbolo, algumas coisinhas mudando. Põe, em vez da sereia, põe uma avó boliviana. Exato, e aí tem todo um cardápio de coisas que as pessoas podem escolher. Bolo vermelho recheado com cream cheese. Uns caralho, quatro pode escolher. Mas, parece boa ideia. Mas não que tem lá, né? Não. Ah, aí que lá, tá, né? Aí que tá. Aí a pessoa vai lá, faz o seu pedido, anota o nome lá, por exemplo, Anderson Negroni. E parece que pode pôr qualquer nome. Qualquer nome, não, isso. Claro, não precisa falar, né? 10 segundos, seu pedido tá pronto. Encheu o copinho ali. Encheu o copinho de café e te entregou. Daí você falou, mas eu pedi um frappé. Daí veio um tapão na sua cara. Tá. Aqui é uma Blecoferia. Vira homem, filha da puta. Mas isso daí não poderia ser um cara com uma garrafa térmica? Não, aquele homem sanduíche com aquela placa escrito Blecoferia. Não, mas é porque aí perde o valor educacional. Ah, o educacional. Porque sim. Ele tem que passar por todo o processo. Pra ele pedir, pra ele ser otário. Exato. Entendi. Pedir um frappé de eu quero um frappetino. De cappuccino com frutas vermelhas. Anota o pedido. O cara anota, faz todo o processo. Chega lá, ó, tá aqui o copinho de plástico. Tá aqui, ó, tá aqui o seu pedido. Ah, mas cadê o meu frappetino? Imagina a cara desse tonto, ó, mas eu pedi um frappé. Pá! Vai ver aquele tapão de chefe de cozinha de boteco mesmo. Pá, lá, cara. Calosa, aquela mão calosa. O cara falou, isso é esse, é o café. Isso é café, deixa ele aqui chotar. Aqui é Blecoferia. Você nunca vai saber se é um Starbucks ou uma Blecoferia. Ah, porque é o mesmo símbolo. Exato. Cada café vai sair R$19,90. Mas tem uma promoção, às vezes. Não, sem promoção. Sem promoção. Esse é o preço do café. Aí na Blecoferia também, pô. Exato. E você vai ganhar muito, porque é um copinho de café preto. Não, mas pode ser com ou sem açúcar ou só faz de um jeito? Aí você pode escolher com ou sem açúcar. Porque às vezes tem nada diabético. Nada de adoçante. Nada de adoçante. Às vezes tem diabético. No primeiro momento, você serve sem açúcar pra economizar. É, claro. Daí se o cara chorar e falar, mas não tem nenhum açúcar. Aí você... Fala, não, tem, claro. Não, tem uma colherada no açúcar e você joga ali dentro. Exato, né? Uma colher de sopa. Você joga dentro do copinho dele. Vira um creme, né? Fica mais açúcar que café. Não, mas não tem colherinha de café? Pá! Cara. Não, mas qualquer outra pergunta sim. Já é tapa na cara. Porque eu não tenho que ficar falando com você, já foi atendido. É, já atendeu, já pagou. O cara pegou 10 pedaços de bolo, pediu 4 cafés, frapês ali, com capim-limão, tudo. E daí você... R$19,90. Ah, isso que eu ia perguntar. O preço sempre final vai ser R$19,90. É, porque você só serve um copo de café. Sim, mas... Pode ser eles estão em 10 pessoas. Você não, não, mas você não... mas você não cobra... mas você não cobra o bolo... Não, não. Velvet, é Red Velvet ele, que ele pediu ali. Você tem que ser ali. Honesto também. Ele vai até achar que o valor é barato. Falou, nossa. Nossa, mas pedi tanta coisa. É, né? Barato, né? Daí, no fim, vai sair barato pela aula que você aula deu. Aula de vida que aula deu de ali. Vida. Pela aula de vida e... Só vai gastar em café. Um copinho por R$19,90, acho que... Acho que saiu até barato. Dá pelo, pra lucrar. Pelo valor educacional. Vale. Uma experiência muito engrandecedora. Exato. Sim. Às vezes a pessoa precisa de um tapa na cara. Eu acho que precisa mesmo. Pra entender como a vida funciona. Tem razão. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Muito bem, chegamos ao fim desse podcast aqui, gourmet, um podcast que apresentou ideias de negócios aqui, Anderson Legal. Muitos negócios. É pobre quem quer depois desse episódio. Ah, porra. Meritocracia tá aí. É isso aí. A ideia tá aí. A ideia, o mais difícil acho que vai ser o do Anderson mudar as regras do futebol aí. Não, o mais difícil não é nem mudar as regras do futebol, mas é construir um palco ali. Um palco de 100 metros por 10, a 10 de altura? Exato, eu acho que é o mais difícil. É, bom, tem razão. Ou ele não tem noção nenhuma de medidas. É, o campo tem 90 metros, vai ter que desgay o negócio mesmo, senão não... Muito bem, Vivi, é o momento que você dá seu tchau aí. E fala aí a importância da terapia ocupacional. Não, faz isso comigo. Terapia ocupacional é uma coisa muito legal. A gente faz um dia só pra falar disso, que vai ser muito, muito divertido. Ah, tudo bem, então. Pra dizer que a gente não fica carregando quebra-cabeça em corredor de hospital. Mas apesar de ficar. Exato. Mas eu tô muito feliz. Obrigada de vocês terem me chamado. Fico muito feliz. É muita nostalgia, muita coisa boa de ver vocês. Tá vendo? Que chique. Que bonitinha. Não sei. Tchau, pessoal que tá ouvindo. Muito bem, Anderson Negão, você que é profissional na arte de ser feliz. É, eu sou mesmo. Olha a minha felicidade. É, isso é verdade. Fale nossas redes sociais pro pessoal e dê seu tchau. facebook.com/lixodolixo, o Instagram, @lixodolixo e o Twitter, @néctardolixo. Falou, negrada! Ué, cara, eu até tinha afastado mas aqui. Até deu uma... um teso, eu acho. Me deu vontade de fazer um conilingue. Não, nem ele, mas... Não, um conilingue. Às vezes pode ser dele. É, não, vezes, hoje as, não, hoje as não. Suas, não, mano, você vai na conilinguaria... Ah, às vezes pode ser vai, o dele. Vai falar todas as especificações, o cara vai... Eu explico por que eu fiquei com vontade, ele me serve o negão. Né? Tá. Wesley Zop, nossos demais contatos, o seu tchau. E em quem você faria um cunilíngua hoje, se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo? Ah, beleza. Bom, temos o WhatsApp, que é o DDD19 994955485, o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br, e os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, Ouvintes Lameroxos. E antes de falar o meu tchau, quero falar em quem eu faria o meu cunilíngua aqui. Moraes Moreira. Ele merece. É um clássico. Cunilíngua é merecimento também. Exato. Vai da meritocracia do cara que recebe o cunilíngua. Não é só fazer, não. Não é igual o Anderson Negão que enfia o cu na cara dos outros. Sem querer você faz o cunilíngua pra ele. Estava de boca aberta, bocejando meu cu. Ai, brincadeirinha. Obrigado pelo cunilíngua. Eu sabia que eu merecia. E a pessoa cuspindo bardalhoca. Fiapo de cueca. Então, falou. Muito bem, esse foi o nosso episódio sobre as novas coisas gourmet. Espero que você tenha novas ideias. Comece aí o seu empreendedorismo aí. Que você, se você tiver a oportunidade, que você tome um Eno sabor tequila. Ou se não, encontre um belo ovo onion skin. Ou se não, você apite muito num apito de juiz de futebol. Ou então aprecie um belo cunilingue semanal. Até o próximo episódio. Tchau! Take a chance.